Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada e quando o Arnaldo quer, sai às quintas-feiras, sim! Do meu lado direito, ele que fagocita rolas com a bunda, Wesley Zop! Mas porque o verbo é difícil de conjugar, é só por isso. Não faria, não. Ok. Parece bonito, né? Fica bom. Fica poético. Ele que é procurado em 27 países do mundo por ser lindo, Gabriel Asbar. 28, eu tô dizendo. Contando. 29 agora. O nosso corvo da paz, que de vez em quando grasna, Anderson Negão. Fala, negrado! Corvo da paz. E como visitante aqui, o príncipe do comunismo manauara, ele que nega homenagens, pois quer dividir com o povo meios de reprodução, ele que tem Stalin tatuado na coxa esquerda, Vladimir Vladivostok, direto do Tambacast. Fala, galera, tamo aí, viu? Porra, cara, é isso aí. Chupa Olavo, filha da puta! Ícaro! Que é o outro lá, o cavalo? O Jean! Seus merdas! Vocês falaram que eu vim aqui primeiro que o Vlad. Toma, aê, filha da puta! Nem a Nath, que tá mais perto, não vem. Ainda bem, né? É, tá mais fácil. E eu aqui hosteando esse podcast, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que tem o toba com cheiro de pênis. Você tinha notado mesmo. É verdade. Não consigo achar explicação aí. Não preciso explicar. Não, nem quero. Não, porque usa muito pau pra trás. Né? Pode aneca. Né? Boa explicação, inclusive. Às vezes na praia você não quer mostrar ali. O volume, né? Aquelas ondas grandes, seu pau vai pra trás, é verdade. Quando você vai pro convento de cueca, vou esconder. Ondas grandes, né? 30 centímetros. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, podcast semelhante a uma banda punk, Wesley Zop. Mas porque sai à noite. Isso, espanca, velha. Ninguém entende nada do que tá falando. E quando entende, não faz sentido algum. Tá certo. Antes de começar o nosso episódio, vamos para os nossos recadinhos. O primeiro deles, Anderson Negão, você não vai acreditar. O quê? O quê? O quê? O Chorume agora tem uma espécie de padrinho. Faz tempo já faz quase 6 meses. Mas é novo. Pra nós é novo. Mas é um furo de reportagem. Onde o ouvinte pode manter esse podcast funcionando através da sua doação de esmola no chorume.com.br/esmola a partir de R$1. E os esmoleiros dessa semana que nos ajudam com o que, Wesley Zop? Muitos. Tem podcasts fuleiros aí, que falam o quê? Ajuda a gente com microfones. Calúnias. Ajuda a gente com Instagrams. Tapetes. Tapetes, tá. Tem alguns que pedem pra isso. Exato. Papéis de parede. Iogurte natural. Mas a gente pede o quê, Wesley Zop? A gente pede dinheiro pra gente gastar com chemales e sorvete. Chemales no linguajar popular, no linguajar daquele pedreiro. Surrou a mulher de manhã e comeu aí ovo e feijão no almoço. O que é uma chemalha, Wesley Zop? É um travecão. Mas é um termo errado. Então, seria travesti. Sim. Porque traveco é só pra motorista de inverno. E essa semana, como você escolheu pra elogiar nossos esboleiros, Wesley Zop? Eu vejo que você vem falando um tempo aí que sou eu que escolho. Não. São reuniões que eu faço, cara. Sim, desculpa. É. Não é eu que escolho. Essa semana eu soube que você esteve lá na maçonaria. Sim, tá, quem estava presente lá? Christian Ralph. Conversamos um tempo fazendo depois da palestra. Shows, não, assistindo a palestra. Ah, sim. Depois da palestra vieram conversar comigo ali. Pediu um autógrafo, né? Porque cagar na lata não é fácil. Não, mas era a palestra do Clóvis de Barros Filho. Eu estava também assistindo. Ah, você achou que você estava dando a palestra. Não. Daí a gente falou assim, faz tanto tempo, cara, que as pessoas não são elogiadas com números primos. Faz muito tempo isso. É verdade, Wesley Zop. Isso aí, cara, foi moda até 86. Daí parou. Depois ninguém fala mais de números primos. Depois que veio o tal Fibonacci, acabou com não, tudo. Daí tudo é perfeito. Né? Tudo é número áureo. Ah, vamos chamar as pessoas de número áureo. Nem combina. Nem combina pra elogiar alguém com número áureo. Muito bem. E o que você vai falar, então? Como você vai elogiar os nossos esboleiros? O primeiro deles, Lucas Vituri Santa Rosa, o gigante de Piracicaba. Ah, 13. 13. Porque votou no PT, não. Todo mundo sabe. Professor é petista. Tem que ser, né? Não tem escolha. Tem que fazer peta mesmo, porque só o salário de professor não dá. Então é petista. Eu acho que petista não era isso, mas deu certo. Deu certo. E que você vai falar de Rafael Pelissário, espírito santense mais chique, ou capixaba mais lindo aí do Espírito Santo? Um 3. Por quê? Porque não, acho que não na trilha. Ele é o terceiro. Né? Ah, ele é o terceiro mesmo. E é só estagiário ali. Também, não, acho que nem caberia nenhum número pra ele. Pode ser um é o número primo. Um acaba sendo. Dá um pra ele, vai. É, fica comum. Não, mas ele vai sentir o primeirão. Não, o primeiro estagiário do Latrilha. Ah, pode ser. Então, um. Não querendo aí. Influenciar a sua escolha. Lógico. E o que falar de Marcos Vinícius de Freitas, Wesley Zop, o nosso ouvinte número 713 lá de Rio Claro, Rio de Janeiro. 37? 30, óbvio, né, Wesley Zop? Pô, não precisa nem falar o porquê. Por causa do explicar? Formato do corpo, né, Wesley Zop? Não tem, parece um 37. Eu achei que era por causa da sapatilha. Pode ser, por causa do formato do sapatilha corpo. Sapatilha é o quê? Você usa onde a porra da sapatilha? No pé. Sim, e pé é o quê? Um membro. Um membro da onde? Do corpo, então, é verdade. Então é formato do corpo, é formato caralho. Do corpo, tem razão. Porra, o que falar de Edson Maciel de Souza, então, Anderson Negão? Um 11, por quê? Parece com o Romário mesmo, baixinho, vive falando peixe. Sempre tem um atrás do outro. Exato. É. Porra, e o que falar de Rodrigo de Moraes Palles? Esse sim é um 3. Sempre quando vai fazer sexo é com 3 pessoas. Nunca é uma só. Me deu um pouco de inveja. Nunca é 2 pessoas. É não, 3. É sempre 3. E às vezes não é sucessivo, não. Às vezes é simultâneo, às vezes, ó. Nossa, 3. Agora fiquei chateado. Cara, o catolicismo tá terrível, cara. Padre, vai lá e faça sexo com 3 pessoas. Faz a Divina Trindade. Exato. Mas o que é isso? Então, sexo com 3. Exato, cara. Queria sua vida, talvez. Jonathan First, fala o que dele, Anderson Negão? Ele é um 23. Ele é um 23, acho que... É um quase, né? É quase, tá ali. Ele é um quase. Quer ser 24, vai chegar lá. Ah, vai. Estamos contribuindo, tá dedicado, pra hein? Isso. Tá dedicado. Wesley Sop manda foto de rola pra ele todo dia. Ele vai. Ele elogia. Admira? Ah, ele mais elogia com termos chulos, tipo... que. Bela rola. Não consegue mandar um... algo mais romântico. Um 7 pra mim. Não consegue. E o que falar de Paulo Henrique de Carvalho Ribeiro? com esse nome, cara. Ele é o único par primo. Dois. Oh. Entendeu? Ele é único. Ele é especial. Esse é especial. Sim. Baba, ele tem... Esse é bom, esse é bom. Mas lá na PAI ele se destacava entre os melhores. O melhor aluno do Casadia. Explique o que é Casadia. Onde estão internados adolescentes drogados. Pra quem não sabe. E o que falar do nosso indião predileto, ele aí que com seu toco possui, Anderson Negão... Jonatas Madeira! Um 97! Por quê? Arriscado! Por quê? Anderson Negão tem saudade do peixe de Jonatas Madeira. E lembrou que eles fizeram ali uma brincadeira de dividir pau. O do Anderson teve 97 centímetros. Sim. Frio, tava frio. Exato. E o do Jonatas... Nem importa. No momento, não cabe falar. Exato. Mas parabéns, Anderson Negão. Esses foram os nossos esboleiros. Se você quiser ser como eles, contribua lá no chorume.com.br/esbola. Você pode nos ajudar também lá na lojinha, no chorume.com.br/lojinha, onde a gente tem camisetas, canecas. O que mais tem lá, Wesley Zop? Camisetas em promoções. Camisetas em promoções, camisetas em novidade. Em pré-venda. Coisas lindas de Deus ali. Tem. E camisetas sem promoção também. Tem também. Tem pra mocinha então, também? Filha da puta. Vamos seguir. Quem sabe essa passou despercebida. Ninguém percebeu. Deixa quieto. Estamos lá no iTunes também, ou em qualquer agregador que você tiver, vai lá e dê 5 estrelas, coração pro Chorume. Dê o que você quiser pro Chorume. Gostei. Gostou? Gostei. Quem sabe, né? Surge um fruto aí, né? E as nossas participações da semana? Anderson Negão participou de algum lugar? Ah, saiu meu do Los Ticos. Nossa, que bosta, hein? Foi um jogo lá, o Quem Sou Eu. E a gente fez uns joguinhos lá, descobri quem que era. Por isso que o nome se chama Quem Sou Eu. Não quero dar spoiler lá, mas parece que você teve uma dificuldade em descobrir quem mas que é. Mas só veio o cara difícil pra mim. Exato. Ronaldinho Gaúcho. Você só joga FIFA, desgraçado. Não sabe quem é Ronaldinho Gaúcho? Ele já aposentou faz tempo, cara. Ah. Muito bem, então ouça lá Quem Sou Eu 3 lá nos Los Ticos. Eu e o Wesley Zop, então foi divulgada a nossa palestra lá no Na Trilha Extra 16, onde a gente falou sobre sexo, drogas e rock and roll e como comer travesti com força. Então lá no Na Trilha Extra 16, a nossa palestrinha lá. Muito bem, caro ouvinte, caro ouvinta, não podemos esquecer de dar o nosso recadinho especial aqui. Coisas especiais estão acontecendo com o Chorume, Wesley Zop, e uma delas, sim, é um cartão fidelidade na casa das Chamales Brasil. Finalmente! Finalmente! Agora é Open Piroca. Não. Você consome 150 e a cada 150 você ganha um cartão fidelidade. E daí, depois desse cartão fidelidade, vem 300 pontos que você consumir 300, você ganha um dia aí de graça em anos bissextos. Ou seja, esse cartão aí vai ser fidelizado em uns 3 dias, já que são poucas chamadas que você precisa pra preencher ele também. Muito bem. Gostei. Outro recado que a gente não pode deixar de dar, que outra coisa boa aconteceu ao Chorume, e uma delas é que o Chorume estará num dos palcos de podcasts da Comic Con, Wesley Zop. Excelente. Da Comic Con Experience, que acontece do dia 7 ao dia 10 de dezembro. Lá tem um palco especial sobre podcasts. Tem o palco da sexta-feira, que começa às 7 da noite. E tem o palco do sábado, que começa às 8 da noite. E nós estaremos lá no palco do sábado, Wesley Zop. Às 8 da noite. Às 8 da noite, um ponto. Espero não atrasar. Mas a gente pode estar antes lá, já. Mas daí não dá aquela aí. Será que eles vão vir mesmo? Não, mas a gente fica com uma máscara daquela que vem com algodão doce. Ninguém sabe algodão, quem é. E algodão, compra uma máscara de leão e faz de algodão doce a juba. O que você acha? Sensacional, bicho. Uma máscara de gatinho e faz a juba. Beleza. Doce. Da Hello Kitty, então. Da Hello Kitty. Vou achar que é até Hello que... Lion. Hello Beef, a gente é. Então estaremos lá na Comic Con e gostaríamos de convidar todos os nossos ouvintes a prestigiarem esse momento. Aí lá no palco de sábado, gritar: ei, Chorume, vai tomar. Não. Falar assim, sei lá. Gosto dele. Exato. Ou gritar todo mundo, Beto Jamaica. Ou cu de camelo. Cu de camelo. Fala negrada. Dementes. Então convidamos todos. Pina colada. Convidamos todos vocês, ouvintes, a prestigiarem a gente no palco da Comic Con. Não estaremos só nesse dia do palco, estaremos todos os dias lá dentro. Então se você tá lá, quiser dar uma palpada na nossa bunda gratuita, é só você mandar uma mensagem lá no WhatsApp do Chorume. Lá fora também teremos lá integrantes do Chorume fazendo a Comic Con paralela lá fora. E também, acabou a Comic Con, estaremos lá todos os dias. Se você quer fazer alguma coisa, quer sair comer um cu de chemale? Quer tomar uma, estaremos lá. De dia, de tarde, de noite, então... Na madrugada. Entre em contato com o Chorume. A gente ainda não tem uma agenda fixa do que será feito, que dia a gente vai em qual bar, ou que dia a gente vai... Testar tapetes mágicos. Exato. Que dia a gente vai sair pra comprar joias e semijoias. Não tem essa agenda. Vender ouro, a gente não sabe. A gente ainda não tem essa agenda. Mas entre em contato, fique esperto com as nossas redes sociais. Que a gente vai postando lá à medida do que for acontecendo, das ideias que a gente for tendo lá de ser feito. Então, quais Excelente. São as nossas redes sociais aí? Onde vai ser divulgado o que a gente vai fazer, Wesley Zop? A gente vai estar divulgando no Instagram, que é o @lixodolixo. Principal rede que a gente vai divulgar é o Instagram. Exato. Vai estar nos histories, vai estar nas postagens. Vai estar no Twitter também, que é o @néctardolixo. No Facebook, na página, a gente vai postar alguma coisa. Mas quiser falar diretamente, tem o WhatsApp também, tem o Telegram, tem sinal de fumaça, tem que gritar cu de camelo. Gente... Vai gritando. A gente acha. Exato. Depende da pessoa, a gente se esconde. Então, não esqueça, Chorume no palco da Comic Con Experience, pra quem não tá entendendo, é a CCXP. Ah, mas peraí, é o mesmo evento? É o mesmo evento, não é dois que a gente vai não. Pô, bicho, me deu uma desanimada. No bem. Sábado, dia 9, às 8 horas. Às 20 horas. Esses foram os nossos recadinhos marotos. Vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários. Um espelho, essa cara não é minha. Mas é de quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Não. Eu não. Não vou me adaptar, não vou. Ah, eu não hoje o dia pousou na minha cabeça. E clareou, hoje o dia pousou na minha cabeça. E clareou, eu já não tenho mais certeza de nada. De tudo que ontem eu falei pra você. Eu não tenho. Caguejo quando tento falar, traquejo quando tento mandar. Seu pote quando bebo cerveja, me aquece quando penso em fumar. Me adaptar, não vou. Me adaptar, não. Não vou. Não vou me adaptar, não vou. Não vou me adaptar, não, não, não, não, não. Não vou me adaptar, não. Gabriel Asmar. Pronto. Estava com saudade de você, viu? Eu estava amarrando o sapato, por isso que eu demorei para responder. Queria dizer agora que você está sendo procurado em 30 países, viu? Atualizando aqui. É a fagocitose. Paideansbar.com. Lá no episódio 111, o nosso episódio da Podosfera Unida, gostaria de parabenizar os senhores mais uma vez pela participação aí na Podosfera Unida. Vocês são lindos. Obrigado. Obrigado. Valeu. No nosso episódio 111, o melhor site pornô do mundo, onde, obviamente, foi decidido cientificamente qual o melhor site pornô do mundo. Claro. Uma disputa entre o trio de ouro aí, Pornhub, RedTube e iTunes. Como que tá sendo errado esse iTunes aí? Pornhub, RedTube X-Vídeos. O primeiro comentário foi dele, Rafael Henrique Ferreira. Finalmente um veículo de informação que se preocupou em avaliar os maiores ícones de entretenimento jovem e adulto das interwebs. O time escalado para o Podosfera Unida está de parabéns. Se mostraram os maiores entendedores do assunto e não entrarei mais em site algum sem antes buscar a sabedoria desses sommeliers da putaria audiovisual. O único erro foi apontado pelo meu cachorro. Os cachorros cada vez mais inteligentes e cada vez... Hoje, 37% dos acessos em sites pornográficos são de cachorros. Cães perdigueiros. Normalmente são eles. Eles apontam a caixa assim, até ele. É. Que afirma, então, o cachorro dele afirma que não incluíram o Netflix.xxx na lista. Grande abraço. É porque esse daí é muito ainda underground ainda. Você já acessou esse, Vlad? Não conheço. Mas está aberto a conhecer? Sim. Claro. Inclusive, saindo daqui, vou conhecer esse site. Parece muito bom. Interessante essa extensão. .xxx. Então, mas não fique chateado, porque esse não foi o primeiro troféu imprensa pra putaria aí. Ano que vem faremos outro. Ano que vem vai ter mais. Pegaremos. Então, Netflix começa a concorrer. Comece a acessar Anderson Negão pra ver ali se ele vai conseguir atingir o G4 pra participar. Mas por questão científica. Não. Punhetas batendo, científicas, não. Por favor. É. Pode deixar. Eu quero todas as masturbações em potinhos controlados. Filmado. Categorizado, eu vou assistir todo dia. Porque às vezes o cara vai bater uma lá, ele vai falar que foi do Netflix, mas não foi. É, e aí? Às vezes foi só o GIF lateral da página. É. Exato, porra. É verdade. E abria vídeo sempre em 100% da tela. Exato. Ficava olhando propagandinha, 4K? Não. Ah, não precisa. Você 4K. E fora o controle de qualidade, que eu posso aparecer na sua casa qualquer dia, qualquer horário, pra ver se você tá realmente se masturbando. E daí quero ver você se masturbar. E se eu me masturbar vendo você se masturbar, é apenas aí pra te inspirar. Não, e até lógico, pro Netflix. É duplo acesso, né? Exato. É rigor científico. O Vlad, que é o cientista aí da computação, sabe do que eu tô falando. Claro. Quando você vai fazer um site, é o quê? É gente se masturbando pra esse site. É uma mão no mouse e outra mão ocupada. Ou então uma mão no teclado e outra mão ocupada. Não. Exato. Claro. Alexandre Vargas Abreu comentou: MILFZR, X-Vídeos e Pornhub são os meus tops. Então ele aí indicou MILFZR, mas aí é muito específico aí. Quem não curte MILF? Não, porra. Todo mundo gosta. Não, às vezes as velhas, milfs, não as gostam milfes, de ver milfs. As milfs, ah, é. As milfs as principais concorrentes. Ou gosta mesmo. Os silfs, que são os sãs. Achei que era chamada. Apesar que é estranho ela ser mãe. Os prilfs, que são as primas, pô. É, então. Tudo é concorrência. Pô, sabe que, ó, esse ramo da pornografia internética, cara, é milhões. Milhões de dólares envolvidos. Então, é verdade. Máfia da putaria, estamos de olho. Próximo comentário, Jason Solano Spin, nosso principal veterinário da podosfera aí. Ele é o principal? No nosso. Ah, nada. Episódio excelente, apesar de não citar o principal site pornô da atualidade, efuckt.com. Porra, nunca ouvi falar. Principal. Os caras estão forçando a barra. Ele grava com o primo dele. Não vai pôr no X-Videos. Por quê? Porque a família inteira acessa ali. O irmão dele, Eduardo Solano Spin, que assim já não procura o sobrenome dele no X-Videos. Por isso que chama eu Funk. Muito bem, ele fala: gostaria de aproveitar esse espaço para abordar uma questão importante do mundo pornô. Por que nenhum site de vídeos adultos apresenta a categoria índios? Porra! Temos um índio aqui, ó! Justo. Porra, de fato, me senti bem representado por esse cara aí. É um absurdo! Ninguém valoriza a cultura. Cultura nacional. Cultura nacional e a cultura internacional de outros países. Gabriel. Exato. A cultura nacional de outros países. Exato. Também. Ninguém valoriza os índios, cara. Ou porque será que os índios já ficam peladões e daí acho que não precisa... Não tem novidade. Não precisa colocar eles. Não, mas podia não colocar precisam... eles vestido de fraque. Putaria ao contrário. Uma reversa. De terno. E aí? Porra, um índio de terno. O cara já fica com tesão. Não, já dá tesão na hora fazer um negócio desse. É verdade. Um cacique, um cocar e um terno. Pensa. Sim, cara. E dono de um cassino lá nos Estados Unidos. Paulo Davi comentou aqui. Lá estou eu no metrô ouvindo meu podcast quando senta uma testemunha de Jeová do meu lado. Tudo bem. Até aí tudo bem, o metrô é livre. Toma aí com um projeto de lei pra proibir testemunhas de Jeová no metrô. Ah, mas ela tá indo lá pro tribunal. Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová e Mormons. Estamos tentando proibir. Mas não conseguimos. Não. Tá, vamos lá. Mas infelizmente, por enquanto, você tem que aceitar isso aí. Não tem o que fazer. Pede pra eu tirar um lado do fone. Me dá um papelzinho, faz perguntas pra tentar me pegar nos mind games deles. Ou seja, os caras tentam te envolver ali. É uma esfinge. É. E diz que quer me mostrar um vídeo no celular dele e pede pra que eu tire o fone e plugue no celular dele. Quer dizer, ele tem que pausar o que ele tá ouvindo. Exato. Ou pode ser um código pra sexo. Pluga aqui no meu. Pluga aqui. Quero te mostrar um vídeo da sua mente. Exato. Pluga aqui no meu. Quando vê, você já tá comendo ali o cara no meio do metrô. Não sabe o que fazer. Exato. E você tá de vítima ainda. E aí? De vítima e o cara te processa. E aí... Me comeram no metrô. E aí ele ganha a permissão pra continuar andando no metrô. Pô. Muito bem, eu, inteligente que sou, apenas desplugo sem nem tirar o celular do bolso. Moro no Rio de Janeiro e o cara era pastor, perigo em dobro, é verdade. Às vezes o cara fala 10% agora que te converti é 10% do celular, já mete o facão no celular aí. É, já leva o cartão de memória. Leva o cartão de memória pra mim. Leva a película ali. Leva a película, pode ser. Começo a assistir o vídeo de uns 5, 7 minutos. Perto do final do vídeo, meu celular toca com uma ligação. Era minha esposa. Porém... Como demorei mais de 3 toques para atender, ela logo pensou que eu estava pegando o maquinista do metrô, óbvio. Porque é recorrente. Ele já faz isso, né? E filme coloca lá nos sites pornôs. E ela, às vezes, assiste o stream. Tá? E talvez estava até ligando, reclamando que não estava atrasado. Exato. Na maior inocência, pega o celular, desbloqueio e lá... Está no meio da tela, em tamanho grande. O melhor site pornô do mundo. O cidadão que estava tentando me persuadir de imediato fica claramente desconfortável. Mal espera acabar o vídeo, pega o celular de volta, nem responde a pergunta que tinha feito, se levanta e sai sem dizer mais que 5 palavras. Chorume salvando meu dia, como sempre. De nada. Fica a dica do tumblrkit.com. Um tipo de agregador de sites pornôs. Então, caralho. Nossa, parece útil. Parece útil. Esses foram os nossos comentários. Vamos para os nossos e-mails. Pronto, Anderson Negão? Prontíssimo. Você acha que Vlad está se sentindo bem ou não? Eu acho que ele devia tirar a roupa. Vou tirar a camisa aqui, peraí. Primeiro e-mail de Matheus Teodoro. O assunto é programa de índio. Pô! Um visionário! Vai falar do Tambaquês. Né, eles plantaram, eles mandaram esse e-mail. Pô, os caras calcularam pros ouvintes, falaram, manda, uma hora, pô! Bom dia, boa tarde, boa noite, seus chorumitos e negão. Era uma sexta-feira, dezembro de 2016. Estava eu em casa quando recebo um convite de rolê. Uma festa com mulheres e bebidas. Vou de prontidão, mas antes passamos num barzinho para fazer o famoso esquenta. No bar, Já um pouco alto, descubro que meu amigo não sabe o endereço certo do rolê. Mas uma boa galera iria ir junto, então era só ir junto com eles. Muito bem. Estamos nós andando por 40 minutos e nada de chegarmos. Eis que descobrimos que a garota que estava nos guiando sequer conhecia a cidade. E estávamos totalmente no lado oposto. Ela também ajudou você no guiado. É, então. Né? Tô seguindo aquela menina, quando você olha a sombra dela, né? Ligando para uma pessoa que sabia onde era e que morava perto, ela nos socorreu e disse que nos levaria lá. Após andar por mais 30 minutos, chegamos a uma festa. Só que nesta festa não tinha nenhuma guria, apenas homens. Ué. Porra, isso que é festa. E a uma, né? Que foi junto dele. É, exato. Onde a maioria deles provavelmente já haviam sido presos. Festão. Não, mas as pessoas são presas injustamente às vezes. É verdade. Então, talvez não seja o caso deles. É. Às vezes era uma festa cheia de mesa de bilhar, o pessoal tava esnucado. Ah, é. Reunião dos constipados. Então, né? todo mundo com o intestino preso ali. Um de meus amigos cisma que estávamos perto e que a tal festa era tão foda que valeria a pena. Porém, um pouco antes de sairmos, estava eu e outro amigo conversando com duas gurias que tinham acabado de chegar. Começaram a perguntar por que íamos embora, que queriam a nossa companhia durante a festa. Chega aqueles caras bombados, tatuados, aquelas regatas que mostram o mamilo. E aí, tá indo embora por quê? A gente quer vocês aqui na festa. A nossa festa não é boa o suficiente pra vocês? Estamos precisando de mulheres aqui. Onde, claro, aí nós ficamos e demos umas belas sarradas. Não! Não ficamos! O filho da puta ficou fazendo drama, dizendo-nos que ia trocar ele por buceta, mimimi, e acabamos indo embora, deixando 2:08 pra trás. Jefferson, seu filho da puta! Faz um comentário aqui. Então, no fim, eles deixam o amigo dele e vai embora. Claro. Depois de mais de 40 minutos andando, porra, o cara é um... Porra, bicho, esse é um monstro. O cara é maratonista, né? Estávamos cercados de mato alto e becos. Alguém diz em voz alta que era só mais uma curva e uma descida que chegaria. Estávamos num buraco, não tinha asfalto, energia elétrica. Ao descer a rua, atacaram garrafas de vidro em nossa direção. Nossa! Caramba. E ao chegar lá, era uma casa de 2 cômodos, super lotada, e estávamos em 20. Nossa. Acabou que não caberia mais ninguém. E andamos por mais de 2 horas à toa. Porra, mas já que tava no meio do mato, ficava em volta da casa, não precisava entrar, né, Wazenzop, porra. Sem mulheres ou bebidas. Acabamos a madrugada no mesmo bar, bebendo pinga barata e rindo de uma guria de 1,45 de altura, porra. Mas ela era fazer stand-up? Não. Ela tava fazendo stand-up e eles rindo dela. Diz porra. Ele que ela estava vomitando até a alma com um capacete amarelo que fazia ela parecer o Seninho. Seria dentro do carro, né? Porque 1,45. É, quando eu tava dirigindo. Abraços e uma boa chupada no umbigo de vocês. Mas porra, bicho. Esse cara... Que estranho, né? Essa andança aí. Ah, vai, vamos andar. Não, mas o cara não, na primeira não percebe? É, mano. Ah, já andei 40 minutos? Já deu errado. Ó, vou pra casa. Não, se andou 40 minutos, já tá errado. Tá errado. O próximo e-mail de Islar Dead. Não, mas você tá lendo ao contrário, eu acho. Qual que é o... Então, Dead Slar. Ficou ruim igual. Vai. O assunto é pergunta, vão tomar no cu bando de triturador de esperma de ursos pardos? Essa é a pergunta. Sabia que aquele produto que você queria vender na lojinha... Mas ficou um dia só lá, pô. Que ia ser o novo Jury Sir Phillips Valita. É, eu tinha falado isso. Só que pra esperma de ursos. Aqui é o tutuzinho da Shiny Ray Tunada do grupo do Telegram. Famoso Arthur, tudo bom? Será que esse é o Arthurzinho que foi expulso? Acho que é. Tomara que seja ele. Foi esse mesmo. Saudade, Arthurzinho! Volta lá, pô! Tem que passar numa triagem aí? Tem que passar. Tem que passar no psicoteca. Mas ele não foi excluído, ele só tá bloqueado. Só tá bloqueado. É. Não, mas de vez em quando a gente faz piada com você ainda lá, não se preocupe não. Você tá presente no grupo. A gente fala das suas costas. Tá, se for outro Arthur, tudo bem. Também. Mas saudade do Arthurzinho mesmo assim. Lá vem a questão. O homem mais esperto do mundo está segurando uma arma apontada para a sua cabeça. Ele é o mais esperto do mundo. Ele é o mais esperto do mundo. Tá. Porque hoje em dia... Não precisa ser muito, mas se ele é o mais do mundo... Tudo bem. Mas tô falando que hoje em dia não é, é nosso. Não é um crédito, Na época de Albert Einstein, o cara fala, porra, eu sou o mais esperto do mundo. E não é o Einstein. Exato. Sim, e aí? Aí tem mérito. Agora, tem razão. Porra, pergunte a ele uma pergunta que ele não consiga responder e você vive. Qualquer outra coisa, você morre. Qual... será essa pergunta? Falar a verdade, viu? Como que é? O homem mais esperto do mundo, como ele deve chamar? Joaquim, será? Pode ser. Joaquim esperto. Joaquim ou esperto. Joaquim, atira, vai. Acaba logo com isso. No mundo que o Quinzinho é o mais esperto, cara. Acho que eu prefiro não viver. Joaquim, acaba logo, vai. Não vou fazer pergunta nenhuma, não. Superou o carnal, cara. Deixa quieto. Senta o dedo nessa merda, bicho. Se foda, bicho. Caramba, você ia falar desse jeito? Eu ia falar. Mas ele ia só desafiador, ele não é desafiador, ele só é esperto. Ele não vai aceitar desafios. Então, assim. Talvez isso aí mesmo. Será que é? Olha, uma boa também, hein? Exato. E se ele for esperto o suficiente, ele não vai atirar em ninguém de nós, porque, porra, ele não vai querer matar a gente. Gastar bala na bosta. Ser preso. É, sim, tem esse lado. Próximo e-mail de Wesley Feliciano! Ah, deleta essa merda. Mas não sou eu, não sou eu. Plot fake, só. Polêmica! Polêmica, revelações bombásticas. Gabriel Aspar, qual é o nome inteiro de Wesley Zop? Wesley Zop de Lima Feliciano. Wesley Exato. Feliciano também! É meu quase xará. Não, é seu xará, Wesley Zop. É seu gêmeo! Vocês estão zoando. É seu irmão gêmeo, porra! Puta, mas ele é cabeludo, motoqueiro, porra, bicho! Sei lá, cara. É ele... tipo o Piccolo e o... porra. O Mestre Kami. O Piccolo e o Mestre Kami! Você tem certeza? Pensa bem aí, pensa bem. O Piccolo e o Mestre Kami, é isso mesmo. Que os dois são gêmeos. Porra, lá. O Kami-sama. Agora... um é careca e o outro é verde, bicho. Tô falando, tirando a parte que os dois são inteiros. Ele fala que é o Wesley Feliciano, 33 anos. Não, não se trata de um clone do Zop, pois nunca fui nem pretendo ser talarico, filho da puta. Então tá parecido claro comigo aí. Claro que não é clone. É um gêmeo. Ah, não. Igual esses dias Mestre Kami. Esses dias acabei de descobrer minha mãe adotiva. Agora vou agora descobriu um gêmeo, dois anos de diferença ali. Sua mãe tirou você, ficou um feto ali. Perdido na chana da sua mãe. Na beirola. Na beirola. Ficou dois anos. Ficou criando sem... cabelo. Ficou dois anos sem lavar a buceta. O que é normal, cara. Depois de que dois anos. Tava inchada. Depois de dois anos foi dar aquela esfregada com aquele lavador caiu de privada, sabe? Caiu um bebê. Sua mãe não tem muita criatividade. Ah, é o Wesley Feliciano também. Meus filhos todos chamam Wesley. Maldita mãe biológica. Jogou na privada, o bicho foi para em Sumaré ali pelo jeito. Tudo que você joga na privada vai para Sumaré. Do mundo, né? Sumaré, o esgoto do mundo. Ah... parabéns aí, o gêmeo do Wesley Zop. Venho por meio desse telégrafo eletrônico vos parabenizar pelo trabalho junto ao Chorume. Que podcast maravilhoso, que show de inclusão social. Vocês são o único podcast com pessoas borobolas, afro-branco-descendentes e um arrombadaço fura-olho. Com a química perfeita, acho que você é um arrombadaço. Não precisava falar arrombadaço. Mas é porque é seu gêmeo, cara. É. Ele quer disputar com você. Pode ser. Queria dizer que o Negão e o Sr. Popo são quase são quase gêmeos. São quase assim, como Mestre Kami cor, né? E Piccolo, né? Se não fosse a total falta de semelhança. Mas o Sr. Popo acho que fala mais no... O Sr. Popo fala, ei, Goku! E ele também faz. Mas ah, isso não, quando ele... o Kami-sama tá comendo o cu dele. Não, mas isso o negão faz. Gemer ligeiro. É. O nível de demência me surpreende a cada dia. Só tenho uma pequena colocação a fazer a respeito do eterno convidado, substituto, morador da cidade de Sumaré, Anderson Negão. Pelo que me parece, ele não é conhecedor dessa cidade maravilhosa que emana chorume e mendigos. Você não conhece Sumaré? Ah, só de vista. Cidade onde os caminhões de lixo derramam chorume na pista de atletismo. Mas pra quê? Pra dar aquela escorregada? Sim, pra adiantar. Pessoal, pra dar aderência. Pessoal jogar curling ali, cara. Joga molho. Onde os moradores fazem suas caminhadas matinais? Uma cidade que tem como ponto turístico o Mini Cristo do Alto Sumaré. Já foi? Tem mesmo. Excelente. Já acho. Foi lá se confessar? É, eu já tomei chavada lá. Já tô... passa o caminhão, passa o trator. Cara, já tomou a chavada do Mini Cristo. Mini Cristo é o traficante que tem ali. É um anãozinho que é barbudo e cabeludo. É o cara que executa todo mundo. Agora eu vou fazer você pagar seus pecados, bicho. Mas ele é anãozinho. Mas troncudo. Mas troncudo, é. E ele fala que existe também os encontros de botequeiros que acontecem às segundas à noite. Afinal, melhor dia para um pai de família estar a se embriagar com todo tipo de bebida barata. É segunda noite. Bebe isso cara, inclui sim. Álcool Zulu 92% e acetona. Cara, vida de pai de família, sua vida já é uma merda, né, cara? Você vive em Sumaré e engravidou alguém em Sumaré e tem filhos crescendo em Sumaré que são sumareenses, por consequência. Porra, sua vida é começar a segunda bebendo mesmo, pra ver se você esquece, pra ver se morre logo. É, isso que eu falava. Pra ver se você arruma uma briga no bar, já se morre. Fica bêbado, bate a cabeça na sarjeta, já morre, já, pronto, já acaba já com isso. Tá livre. O nome disso é praticidade. Praticidade. Encontra o Cristo verdadeiro em vez de encontrar o... Através do Mini Cristo. Temos aqui também excelentes bocas de fumo itinerantes. Aqui, os itinerantes é legal, hein? Entrega pra você, será? Ah, talvez não, tá passando, vai tocar buzininha, tipo, igual sorveteiro. Carro de churros, É isso aí. Isso daí é churros, não, isso daí é cocaína. Onde você pode usar todo tipo de entorpecente sem ser importunado por ninguém. Chupa, Holanda! Toma. Tá vendo o Sumaré aí? Amsterdã, caralho. Amsterdã brasileira, cara. Aê. O Jardim Maria Antônio, onde moro desde 1991. Já não tem o mesmo glamour dos anos 90, onde éramos agraciados com presuntos a cada esquina. Pô. Nossa, isso é legal pra caramba. Aí, ó. Garoto propaganda da Sadia. Sumaré, a Itália brasileira! Tempo em que tínhamos que esperar os tiroteios passarem pra chegar em casa depois de um belo dia de aula. Aí, hoje em dia, com o mundo capitalista, criança tem que ir no meio do tiroteio. Por quê? Porque tem que chegar em casa e fazer dever de casa. Aí. E aí? Ninguém olha, sei lá. Ninguém olha pelas crianças hoje, cara. Parar de atirar um pouco. Será que não podia ser uma salva de tiros pra ele estar indo? Não tem nada a ver com perigo. Quem aí ia dar uma salva de tiros, Wesley Zop, por causa de crianças? Sei lá, padres. Mas padres iam fazer uma salva de punheta. Ninguém falou que tipo de tiro que é. Ah, então faz parte. Pode ser um colégio católico também. Também, exato. É verdade. Escola mais conhecida como Pombal, onde os pombos eram mais inteligentes que os alunos do ensino médio. Mas pombas são inteligentes. Pombas são, porra. Pomba, você já viu pomba reprovar no Enem? Nunca vi. Pomba não passar no vestibular. E aí? Às vezes você vai na prova do Enem, as pombas já estão tudo lá dentro. Pomba cara. Perdida. Uma pomba perdida. Pomba viu? Fazendo podcast. Mas anota pomba cast. Mas não tem o Wainat lá, o Nat Papo, não é? Sumaré, sem dúvida, a melhor cidade pra se espalhar a palavra do chorume. Pois vergonha alheia, desilusão e muita putaria, sem dúvida, o carro-chefe dessa amada cidade. Porra, eu acho que isso daí deveria ser o slogan do Sumaré. Os corretores. Adoraria participar de uma gravação com o Gabriel Monobola. Meu sonho é passar gelol em sua bola para vê-lo se refrescar em um dia de calor. O cara é prestativo, isso, porra. Isso, quer ser um comunicador, porra. Parabéns, Gabriel Osmar. Então, obrigado. Só posso deixar aí o convite pra Wesley Feliciano, gêmeo de Wesley Zop. Talvez eu não possa estar aqui no dia. Até prefiro. Não pode estar não pode tá duas... Duas pessoas passando gelol na bola do Gabriel. É, eu só tenho uma. Exato. Mas meia cada um, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. É. Trago comigo uma pergunta que somente poderá ser respondida pelo participante que entrou disfarçado de égua na Arca de Noé para ser enrabado por um cavalo. Sabia que ia me pegar não isso um só dia. Por cavalos, por jumentos. A intenção era antas, cavalos. Zebras, não. Girafas, é. Unicórnios, que na época existia. É, tinha mesmo. Pegasus. Morreram de DST. Pegou a DST no chifre e caiu o chifre. É, daí virou pônei. E como... como sabe, pônei. Cortou o chifre dos pais, os filhos nascem sem chifres também. É biologia. É, isso tá na biologia. É ciência. Claro. Ele fala, gostaria que o mesmo escolhesse um destino turístico ao redor do globo terrestre. Sim, amigo. É hora de viajar e relaxar. Aonde você escolheria pra ir? No mundo, agora. Qualquer lugar do mundo. Oi, o Anderson Negão, esses dias, me mostrou as vantagens de Sumaré e Itanhaém. Ele me mostrou esses dois lugares pra mim. Na verdade, foi dois pôster dele pelado. É, ele falou mesmo. Os cabelos da rola dele com maresia. Os cabelos com da sal, rola... com sal, com sal. Os cabelos da rola dele sem maresia. Mas tá, o que, que você escolheu? Vou pro Amazonas, cara. Ah, muito bem. Qual o lugar do Amazonas? Ah, pra zona lá, lá é de graça, Amazonas. Nossa. Porque lá todo mundo é Amazonas. Não, cara, porque lá tem a Zona Franca. Onde todo mundo é sincero, né? Ah, não, era isso. Eu vou pagar até mais caro, então. Ah, puta, nossa, não tô gozando, hein? Seu pau é pequeno. Eu nunca fui tão pequeno. Nossa, não, nossa, eu nem devia cobrar de você, que é exploração. Vai ser otário assim na puta que pariu, hein? Já me basta o Olavo vir aqui. Assim já não. É a Zona Franca. A franca de graça. Você chega lá, puta, é R$500. Nossa, que cara, ela é mesmo. É muita cara mesmo. Ele fala, depois do ponto turístico, é hora de escolher seu acompanhante que irá introduzir o músculo do amor em seu ânus numa praça pública num horário de movimento intenso. Ah, mini Cristo. Só pode ser esse. Vai enfiar um crucifixo. Não, é mini, né? Então se é mini... Quem você prefere? Ele te dá opções. Ah, opção. João Kleber com gonorreia. Tá. Ivo Holanda com sífilis. Sífilis todo mundo tem. Tá, exato. Tá. Sífilis é mais difícil de curar que gonorreia. Mas sífilis tem a vantagem de te deixar louco, né? Já é uma DST com drogas. É, exato. Só não só gonorreia. É mais então o João Kleber ou o Ivo Holanda? Ah, vamos no Ivo Holanda, né? É Ivo Holanda, pô. Às vezes ele nem vai me comer direito, vai só fazer uma pegadinha. É, depois de duas horas ali te comendo. É, ele vai pegadinha. É, pegadinha, gente. É. Daí você corre atrás dele pra bateria. É, dá um chute no cu dele, né? Ele só toma chute no cu, você percebeu? E o João Kleber, no meio da corda, 3 horas te correndo, ele parou. É, bem na hora que você ia gozar. Ele mano. Vai falar lá de... Sei lá, licor de cacau Xavier que eles vendem lá, sei lá. Muito bem, ele fala beijo na salada de todos. Próximo e último e-mail aqui, Juan Victor. O assunto é assunto sem assunto sem assunto. Não, fala a verdade. É isso que ele fala, é um escreveu. É um inception de assunto. É. Não, inception de sem assunto. Sem assunto. Novamente eu. Juan Victor, o goiano. Eu não sei se alguém chama ele assim aqui. Ele quer ser apelido. Então, quero ser conhecido como o goiano, cara. O cara que anda de bota de couro com espora. Não, mas nem mora lá. Não. O cara é mineiro. E de costume, eu sou um cara que desenha muito. Mas aquele desenho que todo homem que tem 15, 16 anos com mentalidade de retardado faz, que é uma piroca na cadeira do colégio. Nem dá pra falar que alguém de 15, 16 anos é um homem, né? Acho que até, o quê? 22 anos não dá pra saber, né, Wesley? Não tem certeza. Não dá, não tem, não tem como. Eu, recentemente, estava com uma caneta roubada e estava em uma cadeira lisa. Mais lisinha que buceta de mulher que vai comemorar mais um aniversário de casamento. A cara, a mente de um cara com 15, 16 anos é algo perturbado, se você parar pra pensar. Mas tá. Mas tudo bem. Imagino que ele pensando, a mãe dele vai comemorar aniversário de casamento, ele, porra. Ele viu aquele tucho de pelo no galo, ele falou, ah, aniversário de casamento. Aquele tucho de pelo na pia da cozinha. Mas era do cu do pai dele, né? Mas a cadeira estava com um desenho de um outro moleque retardado do nono ano. Que era uma piroca entrando numa buceta de um desenho que aparenta ser uma mulher. Tudo bem. E o normal, fiz um desenho do lado, respeitou ali, cara. Não atravessou o grafite do outro, não. Não atrapalha o outro. Existem regras do grafite, né, Wesley? Pra você que é pichador aí. Você que é. Você que é o fofão de americana. Que é um pichador aposentado. Exato. Gangue da groselha, pichava com groselha aí. Nunca começou, né? Claro, você não pode pichar em cima de uma outra pichação. Pô. Exato, cara. Isso é atropelar a pichação, meu. Você não faz isso, não. Claro. Isso é quase talaricado. Talaricar o muro. Começou a fazer um desenho do lado ali. Ele começou com dois peitos do tamanho de duas melancias. Mas, porra, ó, que carteira, hein, cara? Ou melancias em escala. Pequenas. Não, ah, escala. Né? Escala. Nova escala escolar, melancias. Cara, pra chegar até ali eu tenho que andar 77 mil melancias. Cara. Qual melancia? Quadrada? Não, professor de geografia do cara ensinando ali a escala através de melancias. Desci fazendo umas curvas. Fiz o rosto e como não tive a ideia, fiz igual o rosto de uma amiga. Aí, descendo mais na cintura, em vez de fazer uma buceira, fiz uma piroca com um saco peludo. E ainda fiz as pernas grossas. Ou seja, fiz um trave. Fiz um chamado. E ao terminar, com a caneta na cadeira, me aparece na porta a diretora do colégio. E eu no chão, sentado, fazendo desenho disfarço pra ela não perceber. Faz o quê ali? Tô desenhando minha mãe, porra. E para finalizar, ainda quero pôr no banheiro do colégio. Quem já pegou a fulana da sala tal, faz um up aí. Daí pensei, não vai dar, o banheiro é muito pequeno pra ter muitos ups. Ainda bem. Cara, tá no colégio, tem mais, é que dá a periquita mesmo, não é isso? Tem que aproveitar a época. Tem que aproveitar a época. Pô, depois você vai estar aí com 90 anos. Tá com Alzheimer. Você acha que tem 15. Quer sair de colegial na rua? Quer dar uma periquita. Provoca as pessoas. Sim. E depois essa pessoa vai ser julgada. Por pegar, entendeu? Responde processo e paga a cesta básica. Então, não que aconteceu com alguém aqui. Não. Supostamente. Exato. Então é bom, dá de jovem, que daí de velho você não vai querer mais. Só isso mesmo, e logo mais mando outro e-mail. Espero algum com coerência da próxima vez. Melhor. É importante. Vamos ter que começar ali, disponibilizar no nosso canal do YouTube aulas de coerência e coesão de texto. Dando notas de coesão. É, exato. Esse ano quero mandar vários e-mails pra falar pra meus amigos. Olha, mandei um e-mail lá. E obrigado por fazerem o melhor grupo do Facebook. Obrigado, cara que vomita no boquete, vulgo Davi José, por ter me colocado lá. Que inclusive é o tio dele, esse desgraçado. Ah, sim. Chegado ao fim dos nossos e-mails, vamos pra ele que faz esse podcast a brilhantar com seus cabelos louros e sua bucetinha depilada como se fosse uma mulher casada comemorando 20 anos de casado, Wesley Zop. Mas que é procurado em 32 países agora. Exato. Contando. Mas dois não por ser lindo e sim por ter deixado pelos na pia da cozinha. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é coisas que eu não faço, pois não sou mais criança. Porra! Coisas que eu não faço, pois não sou mais criança. Anderson Negão, existe coisas que você não faz porque não é mais criança. Existe. Quando a gente era criança era normal, mas ou era aceitável. Era aceitável. É. Hoje, se você faz, é internado. Te julgam. Te julgam. Te batem, colocam fogo em você em praça pública. E aí? E você só quer, na verdade, o quê? Ser uma eterna criança, né, Wesley Zop? Então vamos para esse episódio que promete ser o quê, Anderson Negão? Promete ser criançal. Promete ser o quê, Gabriel Asmar? Esclarecedor. Promete ser igual Mestre Kami e Piccolo. Menina, você matou o Churume! Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bala, Lúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra, cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção. Tem gente que discursa hoje, presidentes da república, discurso mesmo. Chefes de sindicato, às vezes ambos, às vezes ambos. Sim. Dizendo que odeiam crianças, não é possível, pessoas odeiam crianças, não é possível, eu vou falar que eu odeio adultos, cara. Mas você é adulto, sei, tá. Mas adulto é muito chato, cara. E só tem adulto aqui, exato, odeio todos os tipos de adultos. Adultos são chatos demais, Wesley Zó. Adultos são... Ser adulto é chato. Ser adulto é chato, a vida adulta é chata. Não o adulto em si, é ser adulto. E aí adulto fica chato, tudo é chato, a vida é chata, e os caras infelizes com sua vida chata, quer o quê? Quer transformar o mundo numa chatice. Não deixa mais você ser criança. Não deixa mais você ser criança, apesar de você ter 50 anos. Mas determina pra você, você é adulto, agora não pode fazer isso. Mas quando? Ninguém fala, quando é a... Qual é o limite? Qual é a linha de separação? Qual é a linha que você cruzou? Qual é a fronteira? De repente você é adulto. E é do aí, nada. Sim, é do não. É do nada. De repente. Nada. Quando você vê, já estão comendo seu cu. Mas como adulto. Como não adulto. É mais o padre. Não é mais saboroso. Exato. Então, o que que acontece? Vamos falar aqui pro nosso ouvinte, a gente vai ensinar a ele. O que acontece? Você cruzou essa linha, você está na vida adulta. Você já é julgado como adulto. E você já é julgado de não poder fazer mais as coisas de criança, mesmo na inocência. Não quer na malícia, não. Não tô falando de bonecos. Não. Ah, brincar de boneco, não. Você brinca. Os caras deixam de brincar de brinquedo pra colecionar action figures. É, todo mundo sabe que isso daí chama bonequinho. É o hominho. Hominho. Coleciona hominho. Eu jogo videogame, mas é um jogo de adulto, é Overwatch. É. Esse é bem adulto mesmo. LOLzinho. É pra casal, né? Indoce. Pra casal Overwatch. Minecraft. Sim. Que tem bons gráficos. Exato. Então os cara vão adaptando coisas. Então isso não tem nem como falar. Não, isso daí é besteira. É, isso todo mundo faz. Eu quero falar, sou uma eterna criança porque eu jogo videogame. Ah, vai se fuder, filha da puta. É. Você paga a conta? Pago. Então não é criança, desgraçado. Então, Wesley Zop, pra acabar de vez com essa polêmica... Sim. Não é tão polêmica assim, acho que ninguém questiona isso também, né? Mas a gente aqui, a nossa polêmica. Mas aqui dentro é uma polêmica. Aqui pra nós é. Wesley Zop, qual é a primeira coisa que, porra, vem na sua cabeça aqui? Você não pode fazer porque não é mais criança. E que vão vir olhares... Julgadores. Ditadores. Ditadores. Uma mulher olha pra você e fala, nossa, minha buceta está semiárida. Depois que eu vi você fazendo depois isso. Depois que eu vi você fazendo sim, isso. Sim, sim. Isso é coisa de criança. Criança eu aceitava. Exato. Criança me dava tesão. Mas um adulto fazer isso aqui me seca. Exato. Tá. E aí, Wesley Zob, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Eu não só escrevo a pauta, não. Eu faço a prova prática. Você faz um teatro, encena pra gente, 3 horas de encenação. Mas isso é legal. O duro foi um episódio de religião que você encenou a Bíblia inteira. Mas aprendeu ou não? Não é tão legal assim. Mas não aprendeu coisas? Ainda mais que você faz todos os personagens, fica meio confuso. Teu. E não tem o figurino também, né? Não, não muda voz. Tá sempre pelado. Não muda voz. Muito... E também nunca fala os nomes. Né? Exato. E às vezes nem as falas ele tá direito. É no papel descubra. Vamos lá e tá! Fala mais ou menos assim. É, muito mas bem. Eu dei a Bíblia pra vocês irem acompanhando. Então, é verdade. É questão de prestar atenção. Não, mas eu, preparando a pauta, falei, vou fazer essa experiência na prática. Pra ver se as pessoas vão me julgar mesmo. Porque às vezes eu escrevi alguma coisa aqui... Que é mentira. E não mentira, mas... E aqui não é... É falta verdade. Aqui não é podcast a esmo, não. Sidecast aí. Que sim, aqui escreve as coisas do que vem na cabeça. Exato. Não, aqui é prova científica, claro. Rapaz. Então eu percebi que apertar a campainha e sair correndo adultos não podem fazer. Na primeira que você nem tem mais condição de correr. Não, então, eu fiz isso, tropecei e caí. Você foi de moto. Não, tropecei e caí. Ah, você foi correndo mesmo. Foi correndo, tropecei e caí, o dono da casa veio ver o que tinha acontecido, achou que eu tinha chamado ele porque eu tinha caído. Ele ainda me ajudou, me levou pro médico. Exato, e você tem, querendo ser o mauzão da vizinhança. É, não, daí, mas... Pessoas viram, né? Tava de dia. Exato, e te julgando. E daí falaram, não, viu? Ele apertou a capinha e tava sendo correndo. Não dá pra fazer isso. De criança, você é considerado um pentelho, mas ainda é aceitável. Falar, ah, que é brincadeira. De criança, não. Aperta a capinha e sai correndo, você é visto como um mal social, cara. É, então, você é visto como um criminoso. Mas a criança às vezes quer isso aí. Não, não, exatamente. É. Ela busca ali a criminalidade. Ela quer se virar nas ruas. Ela é, exato, pô. Ela quer ter uma fama. Quer tacar o terror. Agora, só que adulto... você faz isso na rua agora como adulto, você é um babaca. É um bosta, cara. Você é um merda. Você devia estar trabalhando. Vai apertar a cabeça e sair correndo. Não faz sentido nenhum, cara. Gordo, imbecil. É isso que você ouve, cara. Sou sua tia. Você sabe que eu não consigo andar direito. É isso que você ouve. Eu venho atender, você sabe a dificuldade. Tem andador. E tipo, pra você foi 20 minutos que você tava correndo, mas você andou 10 metros. E caí, né? Apagou daquela escuridão na vista. Ouvido sangue, né? Você cai, cara. Exato. Adultos, não aperte a campainha e saia correndo. É coisa de criança. Nem interfone. Porque às vezes a pessoa fala, ah, interfone pode. Não, não pode. Não aperta em nada e saia correndo. Fica ali, você é obrigado. Assuma o que apertou. Exato. Assuma. Fica ali e aceite as consequências. Exato. É uma coisa da vida adulta, cara. Exato. Quando você é criança, Vlad, você... Você é loucão. Quem paga as consequências, claro, são seus pais. Exato. Você... Essa é a melhor parte, cara. Do nada, é você. Essa é a parte triste. Lembro de quando eu passei dessa fase, foi triste. Quando eu tive que pagar pela minha primeira onça. E aí, Vlad, o que você lembra de que quando era criança, aceitável, bonito. Olha que legal. Nossa. Olha que criança esperta. Olha esse menino. Ai, mas você é esperto, hein? É precoce, não? Ou senão é bandido. Olha esse bandido. E aí, Vlad, o que, que você lembra? Pô, cara, a melhor parte de quando era criança, tinha as onças paradas ali no sinal. Aí a criança olha, fala assim, porra, está quente hoje. Você tirava a roupa, subia na onça e ia embora. Pronto. Era tranquilo, era fácil, as pessoas abriam um caminho pra você, porque eu olhava pra aquilo e falava, cara... Pera aí, Vlad. Vamos que divertido. Vlad, é que aqui a gente não anda de onça, né? Pô, desculpa, esqueci esse detalhe. Aqui não tem tanto, né? Não, mas o Vlad, pô, isso aí tava na minha pauta, cara. Ele falou uma coisa interessante. É verdade, pô. Quando você é criança, cara... Tira sua roupa. É, você fica pelado, cara. Seja na rua, seja na igreja. Não, não, pode ficar pelado. Você é criança, cara. Fica pelado, cara. Ninguém estaria aí, não. É até bonito de se ver. A criança acha que alguém vai se preocupar, mas ninguém se importa. Não, os padres até recomendam. É. Nesse calor... Gente, nesse calor vai tirar. Aí quem tem 18 anos e é criança, pode tirar a roupa. É. Abaixo de 18 anos, porra. Quando você é criança, você... Ah, tá calor? Ainda mais lá na Amazonas, que o dia mais frio é 47 graus. Na sombra. Na sombra. Mas daí tem embaixo da onça, embaixo da onça. Embaixo da onça, na sombra da onça. Cara, você pode ficar pelado à vontade, fica só de fralda. Oh. Porra, fica só de cueca. Vai nadar nos rios? De cueca, não existe sunga, não. Ah, que sunga. Porra, e agora, Vlad? E agora que você é dito adulto, sentir calor no meio da rua... Zona Franca de Manaus. Dá uma flecha na minha direção, você pô. Fica, problema. Mas, ah, tá calor, eu vou ficar pelado aqui. Já veio o cacique não, lá. Não tô falando pelado de nudes, não. Sem camisa, uma só. Uma cueca. Não, ninguém tá falando pra mostrar pau aqui. Não. Só ninguém... é isso. Só de shortinho de academia. Exato. Academia. Ninguém tá falando mostrar pau gratuito aqui, não. Não, não é pô. Isso. Como fala, atendendo ao seu calor. Exato, ali. E aí, você faz isso hoje, Vlad? O que te falam? Cara, me falam que eu sou maluco. Primeiro que vem... Não, nota. Me falam que eu sou maluco em coreano. Já começa por aí. Aí você começa a ver o pessoal jogando Nokia na tua cabeça. Que não quebra, né? Exatamente. Jogam, esse é que é o problema. É por isso que eles jogam. Vai e volta. Vai e volta. Não, hoje você tira a camisa no banco. Ah, ridículo! Não pode entrar sem camisa. Mostrando essas tetas aqui, nojento. Essas tetas suadas com sebo, com polego. Vou falar que isso aqui aconteceu. com alguém aqui dessa mesa, cara. Que eu não queria falar, mas o Wesley Zop. É verdade. Esses dias foi em casa, eu estava de cueca, sem camisa, fui atendê-lo assim e achou absurdo. Peraí. Me julgou de eu estar atendendo ele pelado, sem camisa, aliás, de cueca. Não, ele foi, ele abriu a porta, ele pôs a cueca e foi me atender. Eu não queria ter visto aquele pau na minha cara, né? Mas eu pus a cueca e estava em casa ainda. Não, tá bom, mas não precisa mostrar na rua, seu não, pau. Não. As pessoas da rua estavam se mostrando para o meu pau. Essa... Porque eu estava na minha casa. Na sua casa. Ninguém tem que olhar para ele na sua casa. Exato. Apesar de eu ter te chamado, mas... Ninguém mandou ele bater na sua casa com essa cara de testemunho de Jeová. Exato. Eu vou tratar do jeito que merece mesmo. Era só mostrar um filme pornô e ir embora. Me julgou, cara. Eu julguei. É, realmente foi verdade. Gabriel Asbaro, que era aceitável quando você era criança, um mini-note, um pequeno loiro fã do Metallica. Mas agora que você é adulto, fã do Erasmo Carlos. Isso. Que evolução. Verdadeiro roqueiro. Exato. Você aí é julgado. Cara, uma coisa que quando a gente é criança é bem visto, todo mundo acha que é brincadeira, que olha, é bonito. Tranquilo, é aceitável. E hoje em dia a gente é julgado. É em almoço de família que tem aquelas 78 pessoas, você furar a fila da comida, cara. Oh. Sim. Não tem mais a preferência, cara. As crianças primeiro, cara. Não, não. Isso não existe, fala, então, mais. Tô, não. Você fala, tô junto. Tô junto. Não, sou criança não, ainda. Mesmo. Sou sempre fui criança aqui. De repente... A diferença da idade ainda é a mesma. Você tem até aquele pratinho diferenciado mais fundo ali, né? Com boca, né? De repente, agora... um ano novo, você não é mais criança. Já era, cara. Ano passado... Podia. Você pegava... Não, ano passado não precisava esperar até meia-noite pra comer. Não precisava. Não, criança, deixa ele comer antes. Criança liberada. É, pra ele brincar. 9:30 você tava com o bucho cheio. Exato. Né? E os adultos tendo que esperar. Exato. Pô, e agora você é aquele cara que se fode. Você fica por último se bobear, porque vem os velhos primeiro. Exato. Crianças e velhos primeiro. As grávidas depois. Quem usa fralda primeiro. Exato. Sim. É verdade, Gabriel. E aí, mano. Não é só questão de esperar, é pegar o que sobrou. Exato. Entendeu? Aquela terceira coxa de frango que ninguém quer. Ninguém quer terceira coxa de frango. Aquela, né? Que fica no meio, assim, que é coranjinho, mais, né? Mais seca, mais seca. Não tem mais aquele visual bonito da comida, né? Exato. Você pega só. Toda criança já retalhou tudo. É a xepa, né? Você pega a xepa. Pega o fundo do tacho. Pega a xepa de Natal. Se bobear, você pega aquilo lá que... Que a criança sobrou da criança, eles devolveram pra dentro da panela. Pegaram muito, né? Exato. Criança pode pegar o quanto quiser, que é bonito. Olha que prato cheio. Vai lá, dá 3 garfadas e sobra comida. Eu tenho um pouco de raiva dessas crianças. É verdade. É verdade, cara. Quando você é criança, não você dá. É o primeiro a comer. Quando você é adulto, você é o primeiro a ser comido. É aí que você nota a diferença. Exato. E não é só o primeiro a comer, mas é o primeiro a comer e pode repetir quanto quiser. Ah, né? Sim. E outra, nem põe seu prato. É. Ah, isso você é nem muito faz bom, seu prato. Você senta na mesa e espera ele chegar. Exato. De repente, seu prato chega, cara. Você percebe que você é adulto quando você tá fazendo prato pra uma criança. Aí você percebe. Não, é o ponto de transição. É, quando você é adulto e chega e fala, faz o pratinho pra mim. Você leva um tapa na cara, bicho, de todas as direções, cara. Folgado, você desgraçado. Você nem consegue comer aquela noite, porque sua boca ficou inchada de tanto tapa que você levou. Só pode chupar o pêssego ali só. Exato. No máximo. Se foi caldo aí. O pêssego seco, já era, bicho. Anderson Negão. Você é o nosso bebezão. Ah. E aí, o que que quando você era criança, você fazia, e agora que é adulto, acabou. Pegando carona no ramo dos alimentícios. Ah, bom. Quando você é criança, você come o que você quiser, na hora que quiser. E não precisa ter dinheiro pra isso. Você acha um estranho lá na rua comendo salgadinho, comendo fandangos. Você olha 10 segundos fixo pra aquele salgadinho. É seu, cara. Porque você vai falar, não, a criança não pode passar à vontade. Ah, aí, então você ganha no psicólogo. Você faz aquela cara de coitado? É. De criança de rua? Já passando tá fome? Já em cima de uma onça mesmo. Não, mas daí talvez o cara entregou de medo. É, pode ser. Aqui entregaria de medo. Então você era dessas crianças, filha da puta, que ficava olhando o suco dos outros lá. Mas sem querer. Só olhando. Nunca viu suco. Ah, em casa não tem suco. Nossa, queria tanto beber suco. Nossa, tá calor aqui em Manaus, hein? Mas quando ele pega a transição, quando ele fica encarando o suco das pessoas, e a pessoa fala, vai trabalhar e compra o seu, desgraçado. Cara, eu tenho essa percepção aí, o Anderson Negão falou uma coisa que, quando é criança, ela é permitida a curiosidade, né? Do suco do outro. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Não foi com suco que me aconteceu. Foi com uma camiseta do Iron Maiden, cara. Boa! Ah, não. Estava eu voltando a pé do centro. Muito bem. Quando está vindo do sentido contrário, em minha direção, ao meu encontro, um cara com a camiseta do Iron Maiden. Com Ed, assim, pá. E eu nunca tinha visto uma camiseta do Iron Maiden. Nem sabia que porra era essa, mas eu achei irado, pô. É, da hora, lógico, mesmo, pô. Eu achei muito louco. Eu falei, porra, mano, que desenho irado. Que será que é Donzela isso? Donzela de ferro. É, não, mas que merda é essa? Um negócio... Faz ideia. Não. Você viu o desenho ali, é bonito. Não, só viu o desenho que era louco. É, eu achei que era até, sei lá, um desenho animado. E fiquei olhando fixamente a camiseta do roqueiro ali, o típico metaleiro ali, anos 90. Que mexe com metal. Essa. Metalúrgico. Aí o que que acontece? Eu fiquei olhando ali pra tentar decifrar, pra ver o que que era, pra pesquisar depois. De repente o cara... Mano, você tá me encarando o quê, ô filha da puta? Você quer levar porrada, irmão? Você tá louco? Aí eu... Porra, mano, saí correndo. Eu não tava encarando o cara. Eu tava olhando a camiseta. Mas isso foi uma transição. Se eu fosse uma criança, ele ia tirar a camiseta e dava pra mim. Não, ele parava e explicava o que era. Mas lógico, você já tinha 3 anos e meio. Já era um mendigo barbudo com 4 anos. Com 15 anos já tinha cara de bêbado. Ele fez certo. Aos 9 segundos ele te espantou, senão você ia ganhar a camiseta. Ah, com então 10 ganha. É uma defesa. Exato. Pode ser a defesa. É porque eu não era mais criança na cabeça dele também. Daí... Também. 4 anos tinha barba. Imagina com 11. Wesley Zop, o que mais aí? Que, como criança, aceitável. Passei isso recentemente. Colocando o dedo no cu do padre, sim. Mas isso aí pelos velhos tempos que levamos na brincadeira. Ele falou, até aceitável, você é o meu menino. É, ele Zop, tem essa. Zopinho. É, Feliciano. Olha o meu menino, não. Aqui. Sabe aquele pirulito da Chiquinha? Aquele que é? Aquele pirulitaço? Ele é um aquela chapa de lollipop. Anos pra você comer aquele pirulito. Aquele lá. Aquele lá, quando você termina, você desbloqueia diabetes. Diabetes desbloqueado. É, se você terminar ela no mesmo dia, diabetes desbloqueado. Você acaba de conquistar diabetes. Não, pra criança, não. Mas não é só isso. Não é a questão de você pegar diabetes de adulto quando você vai chupar um pirulito. Diabetes de adulto. Não, não. É você é julgado... Se você chupa um pirulito desse na rua, cara. Não, você é julgado se você chupa um pirulito. Não, mas o outro que é do Kojak, ele tá escondido na sua boca. Finge que é um cigarro ali. Finge que é um cigarro. Você tá, mas você tá chupando criança, né? Com o pauzinho na boca, cara. Você já é julgado. Até picolé, você acha? Não, até picolé. É mesmo? Não, eu não tinha percebido. Se você tá chupando algo na rua, você julga. Não, mas, mas pense naquele pirulitaço. Não. Também. Mas aquele lá já qualquer é de cara. Coisa que você... É, porque aquilo ali destaca... Você lambe ainda, é né? Porque dá pra ver 2 pontos da lua, né? Las Vegas e aquele pirulito lá. Então o que que acontece? Aquilo lá é mais distância. Você lambendo aquilo lá, você... Já... É ridículo mesmo. É ridículo, cara. Mas você chupar... Já não é algo... Um adulto não é pra fazer. Não, o adulto não é pra fazer em público. Em público, claro. Entre quatro paredes até recomendo. Porque o chupar vira uma questão muito sexual quando você é adulto. É. Então o Zopinho, quando chega aqui chupando seu pirulito de limão, eu já imagino a cabeça do meu pau na boca dele. Eu não sabia disso. Eu não vou mais trazer esse sorvete de limão. Revelações. É. Então chupar como adulto... Fica sexual. Ainda mais aquele pirulitão lá. Você tem que lamber ele de sul a norte. É, você lamber ele, então pô. É complicado, cara, as pessoas julgam. Então chupar em público, cara, por um adulto não é aceitável. E se você fizer isso... Pra criança... Não. É recomendável. Não, uma criança, você acha que ele é heroína. Você fala, porra! Vai matar um pirulitão desse? Ah, não vai conseguir, porque você aposta. Ovaciona. Exato. Não, e se você chupar um pirulito desse? Sem morder ainda. Sem morder, mas perto de um parquinho. Sem você estar acompanhando uma criança, você vai preso, cara. Que os caras acham que você é um pedófilo. Não, se você tá esperando ali. Se você tá chupando um pirulito desse num parquinho, se é uma criança... A 100 metros do parquinho. Você é um pedófilo, cara. A 100 metros do parquinho, mas você não sabia que tinha um parquinho lá. Você só pode ser um pedófilo. Não, mas você não sabia que tinha um parquinho. Mas inconsciente, cara. Nem você sabe que você é pedófilo. Ah, não. Aí, chupando um pirulito desse perto de um parquinho, passando calor sem camisa... Porra, bicho. Prisão perpétua. Em cima de uma onça, bicho. Até a polícia ambiental vai atrás de você. Você é criança, fala, olha que legal. Olha o caipora. Olha o caipora de pirulito ali. Olha o Mogli, olha o Mogli. Nossa, esse cara é bom. Ai, Vlad. Eu acho que consegui qualquer coisa que precise de dinheiro sem ter dinheiro, cara. Não importa se era comida, se eu queria algum jogo, qualquer outra coisa do gênero. Você chegar ali, não importa o que seja. Chegar numa loja, olhava pra aquele jogo, o cara olhava pra mim assim, ele, porra, o videogame tá ligado aqui. Dava o controle da minha mão. Hoje em dia eu chego lá, a primeira coisa que o cara pergunta é isso, você quer CPF na nota? Mas não, você tá olhando. Não, já faturei. Boleto no seu nome. Com seu e-mail. Não é Vlad do Tamba? Vlad do Tamba tá aqui já. Já tem. O cara deixava você testar, duas horas brincando na loja. Eu já fechava o jogo e falava, não quero comprar. Pô, já via que era merda, já, cara. Nem anda sozinho aqui, esse Buzz Lightyear, então nem quero. Comandos em ação, tá com a mão quebrada. Não tem dedão? Não tem dedão? Então não quero. Não quero. Mas você quebrou o dedão. Quebrei nada, quebrei dentro da loja. Dentro da loja, a culpa não é minha. Tem seguro, loja tem que ter seguro. Se é um adulto que quebra um comando em ação, que não tem no caso, mas quebra o comando em ação, fala, isso aí era item de coleção. É isso que você vai ouvir. Isso aí é um action figure. Que é mais caro que o hominho, né? Porra! Não, mas isso daqui é uma lapiseira, é um action figure. Mas olha o desenho da lapiseira. Você não é visto mais como um ser humano, você é visto como uma população economicamente ativa, cara. Você é visto como um consumidor. Sim. Um gastador de dinheiro e não alguém que quer curtir a vida. Fora que você não precisava de muito pra ser feliz, né, Lesop? Porra! Imaginação. Às vezes você não ia, você não tinha o dinheiro pra ir no cinema, mas você imaginava como era o filme e na sua cabeça ficava até mais da hora. E nos créditos tinha seu nome como diretor. Direção criativa. Tal. Gabriel Asbar. Cara, uma coisa aqui que me ocorreu recentemente, fui um pouco julgado. Boca, quando você é criança, cara, uma coisa que você escuta bastante, assim, te incentivam e que hoje em dia não é bem visto, porque você é adulto, vai ver um desenho. Liga a TV, vai ver um desenho. Ali, ó. Seu dia de folga. É, seu dia de folga. Você terminou ali Tudo que você tinha pra fazer. Não, mas quando você é criança, não, você tá chateado, vai ver um desenho. Tá chovendo, você tá doente. Falam pra você. É, liga. Você não quer ver um desenho, né? Você vai na casa de alguém. Mas, cara, passei por uma virose aí recentemente. Uma cagâmbala. Então não tinha muito o que fazer ali, fiquei em casa. A não ser cagar. Liguei o Netflix lá, fui ver uns desenhos, fui julgado por isso. Na sala, no seu quarto? Em ambos. Mas ao mesmo tempo? Não ao mesmo tempo. Mas fui julgado por isso, cara, porque, porra... Você podia estar vendo desenho? Você podia estar vendo cenas de sexo, mas você está vendo desenho. Você podia estar vendo a Bolsa de Valores? Podia. Canal do Boi? Sei lá, um debate do Carnal. Mas não, você está vendo Avatar. A Lenda de Aang? É. Sensacional. Cara, foi muito julgado por isso. Aí você fala, mas esse é um desenho de adulto, daí a pessoa... Não, é desenho. Não, como assim? Conceito não existe. Esse é louco. Esse conceito não existe. Você vê adulto desenhando, começa aí. Você vê adulto desenhando. Adulto jamais. No desenho. Adulto no desenho. Trabalho de desenhar pra adulto, pô, é de vagabundo. Exato. Adulto pega enxada, arranca árvore. Exato, fura poço. Carpilote. Constrói cabana. Mata coelho na dentada. É isso que adulto faz. O único desenho que adulto faz é de calo na mão. É, exato. Entendeu, Jânio? Não, quero ver Mulan, cara. Mulan descobri que existia em 2015. E aí? Não vai assistir? Não posso assistir. Ai, não. Passou prazo de assistir. Pô, perdeu. Puta princesa foda, cara. É, Patrulha Canina, que você é fã. Foda! Enquanto chupa seu pirulitão lá pra lá pra que eu não sabia que tinha um parquinho. Né? Tá. Tomei o cacetete nas costas. É isso que eu ganhei. Uma coisa que eu reparei, que quando você é criança... O banheiro é seu mundo. Não, isso se chamava castigo. Não, não. Aí adolescente. Chama o Vlad, vai. Chama o Vlad. Isso aí não vai prestar. É, vai, acelera aí pra gente cortar o trator. Eu vou explicar. Vamos ver. Por exemplo, você tá na piscina. Bateu aquela vontade de mijar. Ah, não, mas então é o contrário. O mundo é seu banheiro. O banheiro é seu mundo e adolescente. Exato. Sim, também. A ordem dos fatores não altera, altera o produto. Altera. Então o mundo é o seu banheiro. Isso. Morre, isso é verdade, cara. O mundo é seu banheiro. Você pode cagar no quintal. Não pode. Mas se o maré não, você pode. Cara, se não. A criança que tá começando a andar, eu acredito. Não, eu tenho um primo de 4 anos que eles, os pais deles levaram ele num acampamento, que era tipo trailers acampando, então ali tem uma comunidade de acampadores. Trailers acampantes. Isso. E aí a criança foi lá, tirou a fralda e cagou no meio de todo mundo. Mas essa criança é uma filha da puta, porque ela tira a fralda pra cagar, cara. Então não tem mais que usar fralda, filha da puta. Não, e todo mundo riu, cara. Agora vai um adulto. Agora vai eu cagar no meio de todo mundo. Toma um chute no cu, cara. Você vai abaixando. Toma um chute no cu, a merda fica parecendo um tubarão martelo. E você nem é o Ivolanda, cara. Tubarão martelo. Pô, então é não verdade. Não que você tenha tomado chute, né? Não. Um exemplo. Claro, nunca tentei cagar em público, não. Ah, se ele pode, eu também posso. Nunca pensei isso, não. Não, não. Não tá com isso na cara no grupo da família. Discorra mais, André. Ah. Eu vou dar um outro exemplo. Que você tá lá no centro da cidade. Já tá sentindo o cheiro de mijo. Já. Por que você não pode tirar o pau pra fora e mijar ali mesmo? Os caras já vão te julgar ali. Desde que você não esteja perto de um parquinho, as pessoas não entendem. Se você é criança... Você deve, porque vai segurar, vai estragar a bexiga. Eu vejo na praia, pais que incentivam, criança que ir no banheiro, vai lá cagar no meio do mar. Que cagar no meio do mar, porra? Eu vou mergulhar nesse mar, desgraçado. Os pais vão junto, ainda baixa a calça do moleque. Exato, ainda dá chuchada no toma pra lavar com água salgada, cara. É verdade, quando você é criança... Pode. Faça onde quiser. Quando você é adulto, privadas. Nem no bidê pode, mas tem só. No bidê não pode cagar mais. Nem no ralo do banheiro. Nem no ralo do banheiro. Quando você caga no ralo, você tem que picotar com chinela baiana. Um exemplo. Um exemplo. Não, hipotético, hipotético. Não que eu tenha feito isso. Não, claro que não. Essa fronteira você vê quando? De você fazer as necessidades da rua. Você não vê, cara. Quando um policial vai atrás de você e mete a cacetete nas costas. Mas você não viu que você passou a fronteira. É, então, você não percebe, mas é na hora que você toma cacetada. Pra você cagava no meio do acampamento, normal. Normal. De repente, te proíbem, processo e cesta básica. Ih, o policial com cacetete nas costas. Exato. Ou... Dando no cura, eu apesar de você falar, eu não sabia que tinha um parquinho aqui. Ele não é parquinho, nós estamos na rodoviária, filha da puta. Não pode mijar na plataforma. Exato. Eu ia saber? Assim como o Negão falou que quando você é criança, o mundo é o seu banheiro. Quando você é criança, o mundo é sua cama, cara. Essa é a melhor parte. Ninguém te julga por dormir em qualquer lugar. Ah, achei que era comer qualquer lugar. Você tá na igreja, dormiu no culto? Que bonitinho. Olha, que bonito. Olha, que bonito. Tá dormindo em paz, tá dormindo com Deus. Nossa, tá no hospital, dormiu. Olha aí. Ai, melhorou. Que conseguiu dormir. Conseguiu dormir. No jardim de infância tem a hora da soneca. Cara. Ah, incentivo. Que trabalho incentivo. Que tem isso, cara. Exato. Tá capinando um terreno. Hora da soneca. Você perde o dia de trabalho, não, cara. Oh, vai lá na Samsung, Vlad. Falou, agora, momento da pausa. Meu momento da soneca. Oh, vamos pra reunião. Você falou, não, não. Hora da soneca. Agora a gente vai discutir o projeto dos próximos 10 anos. Bem na hora da soneca. Mas que, ó, como assim, hora da soneca? Você tá falando? Essa semana, tava no hospital. Lá na fila de espera. Você? Sentado, sim, estava eu lá. Tava aquele banco... que tem três lugares, eu tava no meio, vagou o lugar sim. da minha esquerda, vagou o lugar da minha direita. E você é baixinho. Eu sou baixinho. Cabe até esticado. Exato. O que que eu pensei? Porra. Vou deitar. Eu acordei 5 da manhã pra estar aqui. Já era 9, você não tinha sido atendido. Exato. E não tinha perspectiva de ser atendido, porque o filho da puta do médico atrasou. Eu não sei o que acontece no Brasil, que existe uma cultura que aceita o atraso dos médicos. É como se fosse normal. Ah, o médico atrasou. Mas o médico, gente, não chega às 7, né? Ele é médico. O médico atrasa. É. Tá marcado 7 horas, mas ele vem 10h30. Cara, por que os pacientes não se juntam e dão um couro no cu do médico, meu? É uma vez só. Uma vez só e nunca mais atrasa. Nunca mais atrasa, meu. É um couro que você dá. Se você chega atrasado 3 horas no seu... Não, na consulta. Na consulta. Na puta que te pariu. O que acontece com o seu, Wesley Zó? Você perde a vaga. É cacetete nas costas, irmão. Ainda mais se você não sabia que não atrasa. Tinha um parquinho no caminho. Tava lá, voltando ao assunto. Pensei, porra, tem um lugarzinho da hora pra eu dormir aqui. Mas eu me esticar e dormir ali não seria aceito pela sociedade. Ah, um adulto dormindo na Mas fila. Você fez? Não fiz. Com medo de ser jogado, porque sei que não sou mais criança. Então, assim, apesar de ter o tamanho de criança. Mas as e pessoas... a mente de uma. Sim, sim. E o tênis também. Mas... E o intestino. E o intestino também. E o vocábulo. Sim. Mas... E a toquinha. Ele só não tem a idade. Mas tudo bem. O que que acontece? Eu seria julgado ali, um adulto dormindo. É, olha lá. Mendigo. Agora eu já sei. Você tem cara de mendigo. Agora eu já sei que não posso dormir, cara. Uma vez, peguei uma carona de Ourinhos pra Americana, cheguei na rodoviária de Piracicaba, ó que carona, filha da puta. O cara podia ter me dando mais 30 minutos e me deixado em Americana, mas não. Me deixou na rodoviária de Piracicaba 2h45 da manhã. Não, não era o Lombriga, não. O primeiro ônibus é 5 da manhã. Você tinha um tempinho lá. Eu tinha um tempo. Cadeiras vagas. Dormi no banco ali. Um policial me acordou, falou, não pode... Cacetete nas costas! Foi no sapato. Não pode dormir aqui. Não, mas, assim, mas... Mas como assim não... Não, aquilo foi o divisor de águas da minha vida. Assim, como eu não posso dormir aqui, cara? Tá de madrugada. Exato. Não tem ônibus. Eu tô com sono. Tô com sono. Filha da puta podia ter me levado pra Americana, não levou. Daí você eu não... acordou, saiu da sua cadeira pra vir aqui falar que eu não posso dormir? Eu não posso dormir. Fazendo o que na guarita, filha da puta? Por que eu não posso dormir? Como assim eu vou ser preso por não dormir, cara? Tem gente vendendo droga aí. Igual aquele cara ali, ó. Exato. Filha da puta. O cara sai correndo. Eu tava fingindo que não vi, mas agora que você falou, vou ter que ir atrás. Eu quero correr atrás dele. Porra, eu não podia dormir na rodoviária, cara. Não, que mundo é esse, Wesley Zop? Agora penso eu, se fosse uma criança de 3 anos abandonada pelos pais ali na rodoviária, que pegou no sono de tanto chorar, arrependido de ter quebrado a cristaleira de louça da mãe. Sim. E agora tá abandonada, com fome, com frio. Sim, mas era uma cristaleira. E com medo. E o que fazer, né? Exato. Culpa não é dos pais. O pai tem que dar educação. Culpa é dela, que aprendendo a andar foi apoiar na cristaleira. Exato. O erro tava aí. E ter nascido com as pernas tortas e um pouco deficiente. Ajudou ali. Também. Bateu a cabeça. É. Mas tudo bem. Tá. Pegou no sono. Duvido que o policial chegaria batendo nas pernas tortas dela com o cacetete. É, não pode dormir aí. Não pode dormir aqui, nenê. Ia fazer isso, Wesley Zó? Claro que não. Não. Ia deixar. Ia cobrir. Exato. Aí que tá. Ia cobrir. Agora, se a gente cobre de pancada. Cacetete nas costas. Essa rodoviária aqui antigamente tinha um parquinho. Exato. Você fazendo de travesseiro seu pirulitão, que não conseguiu chupar ele. Você precisa de glicose, cara. Faz 7 anos que você tá tentando chupar ele e não consegue terminar. Tá na metade agora. E toda hora medindo a glicemia ali pra ver se vai morrer. Deu uma mordida em cima e outra embaixo. Parece um machado ali. Exato. Onde você vai com esse machado? Cacetete nas costas. E aí? Não dá pra fazer, você não tem mais o corpo adequado pra essa ação. Crianças e adolescentes podem. Trepar, você vai falar. Quem der. Não, trepar em árvore. E adultos não. Adultos sabem trepar em árvore, adultos não sabem cair. Ah. Estava eu na casa do Ganso esses dias, a Lupita com dois brinquedos na mão, Lupita, no caso a filha do Ganso, e ela veio correndo e caiu. De peito no chão. Pá! Ela deu até o oco. Uma pranchada. E joga os brinquedos um pra cada lado. Parecia o Mario quando pega o esquilinho. Exato. Não. Pá! Daí ela levantou, olhou de lado, deu aquela vergonha. Exato. Tá? Pegou os brinquedos e continuou correndo. Eu caí daquele jeito, cara. Eu 3 dias de UTI, pô. Eu perco o pulmão. Não, você fica livre. Eu não vou levantar. Deu não, PT no caindo bolo. De chapa, assim, bicho. Não, meu sobrinho tem um... Vai fazer 2 anos agora. Estamos em 2017. Pra quem tá ouvindo em 2028. Tem a altura exata da mesa. Então ele tem que dar uma pequena baixada pra entrar debaixo da mesa. Pá! Na cabeça. Mesa de mármore. Ele baixou. Mármore ou granito? Mármore. Ah. Daí tava embaixo, pegou. Rico. Pegou o brinquedo, levantou, pá! De novo. Abaixou de novo. Ah, mas é demência. Não, uma banana. Vai ver porque bateu na primeiro. Família Zop. Vai ver porque tinha batido primeiro e ele já tava tonto. Mais uma batida daquela lá e eu tava esticado no chão, cara. Testa rachada, 27 pontos na cabeça. Já querendo dar cheque pra pagar a mesa de mármore. Não, eu pago. O dele nem galo levantou. Mas nem rateou. Adulto não sabe. Sabe cair. Caiu, ferrou. Não, quebra a bacia. Quebra a perna. Fêmur. Vai, ah, pá, Gabriel porra. Mesmo esses dias foi tombar a cadeira pra trás e quebrou o pé. Aí. Gabriel toda semana chega com uma tala aqui. Agora criança não. Ia cair da cadeira e cair de costa, da cambalhota. Gostar da virar brincadeira. Não, criança, ia virar brincadeira. Criança, da cadeira. Você chega e fala, quando você fez esse machucado aqui, ela... Não nossa, sei. Nem tinha visto. Exato. Era machucado igual em você? Nossa. Braço enrolado. Aí você também não percebe aí. Qual é a faixa? Onde está essa linha que você ultrapassa, que de repente você começa a dar câimbra quando corre. Câimbra, é. Tem que aquecer. Já viu criança aquecer pra brincar, bicho? Tá louco, cara. Ela levanta da cama correndo. É, exato, cara. Você não sabe quando você ultrapassa essa linha e de repente você não sei lá. O adulto vai levantar do nada da cama, escurece as vistas, cai de costa, bate a cabeça no criado morro. Exato. E não aí? Morre, fica paraplégico. Fica só paraplégico. Podia ter morrido, mas não. Exato. Porra. A criança, se por acaso ela cair desse jeito, ela... Ué? Caí, caí. E você, Vlad, o que mais você trouxe aí, cara? Pô, cara, eu penso assim que uma coisa que pra criança é socialmente aceitável é ter aquele, chegar aquele ponto que a pessoa tá com tanta preguiça que ela fala assim, poxa, não tô afim de fazer isso agora não. Porra, você quer fazer uma tarefa, cara, você vira pra sua mãe, poxa mãe, eu tô... Hoje não é dia de lição, não. Deixa pra amanhã, deixa eu jogar videogame. Não, o pior não é isso, você vê, você acorda, né, você não sabe isso que eu vou falar, mas você acorda e tá aquele frio. Porra. Não, mas tipo 35 graus. Quando tá lá 35 graus, você sabe que você tá de jaqueta na rua. É, exato. Chuvosa. Aí você fala, porra, não quero ir pra escola, não. Pá, que delícia, cara. É socialmente aceitável, não, cara. E a sua mãe pergunta, mas alguns você não tem prova? Alguns professores até recomendam, não, cara. A sua mãe pergunta, tem prova? E você fala, não, hoje não. Não, então não vai. Não, Wesley, só, então não vai. Hoje mesmo se tiver prova, cara. A mãe fala, não, você faz a recuperação, aproveita ver como foi a prova. Vai o adulto falar, hoje eu não quero trabalhar, não. É, então vai você, é. Fala, não. Pô, hoje acordei mais cedo, quero vontade de ir pro trabalho. É. Daí no outro dia você vai normal. E fala, por que você não veio ontem, seu patrão puto? Você fala, ah, deu soninho neném. Tava com soninho neném e não quis vir. Não, não cabe essa desculpa. Pra criança socialmente aceitar você não fazer nada, cara. Pô, você fala, ah, descansa um pouco, não vai pra escola. Descansa não, que cresce. Descansa que cresce. Pô, não, lá você! Lá você como adulto, de repente fala, não, hoje eu não vou, não. O cliente te liga, ó, tô precisando ver que você vem aqui, ó. Tô com soninho nenê. É, vou amanhã. O cara procura outro, hoje, nunca mais. Hoje procura. Tá com a chuvinha. Ai, não quero sair de casa. Hoje eu tô jogando Super Mario. Hoje eu não tenho prova. Não é que prova, filha da puta! 35 anos? Prova do quê? Não tenho funções. Agora, quando você é adulto. Deixa uma pra trás. Você é irresponsável. Sim. Uma! Tem 500 funções, você deixou uma. Irresponsável, caloteiro. É, não importa. Bichamar? É isso que você é chamado na rua, entendeu? É. Não fazedor de chucas? Não. Chuca cagador de pau? Chuca mal feita do caralho? É. Uma vez. Já é julgado. Uma vez você vai fazer uma chuca mal feita e vai num parquinho. Você não sabia que era um parquinho lá. Exato. Você achou que aquele chuveirinho que tinha lá, público de chuca. Claro, mas não era. A caixinha de areia. Era uma chuca seca que você fazia. Era o bebedor das crianças. Agora elas estão bebendo merda do teu cu, filho da puta. É, mas eu ia saber. Não tinha placa lá proibida de fazer chuca. É. Porra. Negão, que mais aí que você trouxe aí? Quando você é criança... Que te deixa inconformado. Tô vendo raiva no seu olhar. Eu tô muito conformado com isso. Porque quando você é criança, você tem passe livre pro mundo, cara. Onde você quer entrar, você entra. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu era criança, minha mãe me levava no vestiário feminino. Beleza. Você nem sabia onde você tava. Tá. Via teta. Posso entrar. Não tem problema. É buceta. É buceta. É buceta na cara. É buceta peluda. É buceta pelada. É buceta pra todo lado. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Que aí, nojo. É. Aí eu fui entrar lá com 26 anos, o pessoal me julgou. Cacetete nas costas. Exato. É. Foi e mesmo preso. Sua mãe te incentivando. É, lá. Mesmo eu entrando com ela. E ela pelada. Ah, lógico, você vai... Deita na cara. Você vai no vestiário de roupa, porra. Passe livre pro mundo. Isso é tão real que quando você é criança, você é incentivado a quê? A passar embaixo da catraca. É, exato. Incentivado. É uma cultura. É uma cultura. Criança, embaixo da catraca. Sim, porque criança não paga. Criança não paga, sei lá, até 3 anos, mas você. Enquanto você passa. Enquanto você é mais rápido que o cobrador, bicho. Tá valendo. Tá valendo. Chega uma hora, um dia, não se sabe como, não se sabe por quê. Você entala. Tem 90 quilos, 1,80 m. Entala a cabeça ali no braço. O cobrador mete o cacetete nas suas costas. É, tem que pagar a filha da puta. Exato. Esse ônibus aqui vai pro parquinho, desgraçado. Seu pedófilo. Eu não sabia que ia pra parquinho. Não. Fui não trabalhar. Não você, fui trabalhar ontem. Você querendo pagar ele com pirulito. O que é esse machado que você tá carregando? Então, cara, você tudo é passe livre. Quando você é adulto, cara, você não pode ir em lugar nenhum. É pedágio. Você tem que pagar pedágio. É tem que passar. Pagar nada é de graça. Nada é de graça. Se, alguém te deu alguma coisa, essa pessoa quer alguma coisa ela em troca. Ela vai comer teu cu, cara. Alguma coisa em troca. Gabriel Osmar. Cara, tem uma coisa que quando você é criança você pode fazer, mas quando é adulto você é julgado. Inclusive será julgado agora. Exato. Quando eu falar. Quando você é criança você pode brincar no parquinho. É quando você é adulto, você não pode, não cara. Pode. Você não pode brincar no parquinho. Você quer? Você não pode claro comer do lado do parquinho. Você não pode pegar ônibus que vai pro parquinho. É verdade. Primeiro, que os brinquedos nem são pro seu tamanho. Você vai quebrar o brinquedo. Você quer ir lá naquele trepa-trepa lá de escalada? Você é da altura do negócio. É, você nem precisa da escada. Pra escorregar no escorregador tem que ir de lado. Exato. Frente e tá na bunda, cara. Exato. Não, e enverga o escorregador. E nem é, porque o escorregador é da sua altura, né? Nem tanta emoção assim. Não, a emoção é um pouco. Mas isso porque o negócio tá quente e te deixando na carne viva. É, e você entala, né? Você não escorrega. Você fica fritando igual uma sardinha no escorregador. E daí policial pra te tirar cacetete nas costas. Com qual criança você tá acompanhando aqui? Não, eu vim sozinho brincar. Tá! Vim sozinho brincar. Não faz e sentido. E pra que trouxe esse machado? Não faz meu pirulito. Não faz sentido essa frase, vim sozinho brincar. Eu vim aqui só no trepa-trepa. Você tá louco, cara? Só que você vai em lugar com criança? Pedófilo. A única hora que o adulto pode brincar no parquinho é com os amigos de madrugada, que daí não tem criança. Ou se você tá levando o seu filho ou sobrinho lá pra brincar. E você brinca junto pra mostrar, pra falar que você é legal. E ali. Se não tiver comando policial. Sim, né? Se tiver comando policial, vai no outro parque. Mas tem uma coisa, pelo menos o parquinho você sabe a hora de parar de ir. Eu tinha um parquinho perto de casa. Né? Não, tinha um parquinho perto de casa que escrevia lá, crianças até 10 anos. Ah, sim. O dia que eu fiz 11, o velho filho da puta falou, peraí, você tem cara de 11 anos, você não tem cara de 10, não. Era ali, filho. Você era um velho, era um pedófilo. Já era um pedófilo. Ele sabe o que é criança e o que não é. Ele é viu, mesmo. Ele olhou pro seu pau dele e não deu aquela enchida. Opa, não é criança. Eita, já tem pelinho no saco, hein? Daí você já com proibiu. Pelinho não entra. Wesley Zop, mais uma rodada. Wesley Zop, o que acabou? O que acabou? Não é que acabou, você não pode admitir. Ah. É ter medo de monstros à noite, cara. Um adulto falar que tem medo de monstros? Bicho papão? Monstro, palhaço? Monstros comedores de bunda. E aí? Comedores de fígado? Você para, seu carro quebra no meio da pista, o que você já pensa? Já vai vir um monstro comer minha bunda aqui. Chupacu. No meio do mato. Chupacu, pô. Vai vir um chupacu aqui. E não trouxe rolha. E eu nem fiz a chuca. Ele vai me bater. Além de lamber meu cu, vai me bater. Que é conhecido de novo como cagador de pau. Cagador na boca. Agora no mundo invertido, porra. E você é adulto, você não pode falar que você tem medo. Medos, não, são lendas. Medo. São lendas. Ai, não existe, bicho papão. Não tem monstro. Não tem monstro debaixo da sua cama, não. Não, bicho. Outra coisa, então, já emendando, cara. Chorar em público, cara. Nossa. Chorar em público. Você não pode. Tá, hoje minha filha chorou no supermercado 3 vezes, porque eu não deixei ela comprar 12 M&M's, cara. Pote de M&M's. Não deixou? Não deixei. Ela nem sabe o que é, ela só chegou no mercado, agarrou. Achou legal. E ia levar. Ela daí não sabe o que custa. É, não. Aí eu não deixei, obviamente. É, chorou. Chorou 3 vezes, só em um supermercado. Quando você vê o preço que aumentou da picanha que você quer fazer um churrasco, você não pode chorar. Se eu chorar em público... Não pode chorar. Os caras vão achar vergonhoso. O que esse cara tá chorando em público? Uma criança chorou em público? Normal, cara. Às vezes o dono do mercado tá passando, ele até dá o M&M pra ela. É, agora eu chorar em público. Você sentar no chão do mercado e chorar porque chorar, não tem dinheiro. Vai chorar. Ah! Eu não consigo pagar essa compra. Não, sem falar nada. Ah, sem falar. Ah! E a pessoa, o que que aconteceu? Não, só tô chorando, pô. O que acontece? Tem que ter acontecido nada pra eu chorar. Não, o que acontece? Cacetete nas costas. Esse cara é um assaltante, porque é uma armadilha. Desordem. Desordem. Caos. Anarquista. Anarquista. Comunista. Fascista. Aí, pô, eu não posso chorar em público. Sempre aconteceu alguma coisa. Tem que, pra um adulto chorar, porque é caso grave. Não, tem que se trancar no banheiro. Não posso chorar porque pisei num prego, porque acho que tem um monstro debaixo da minha cama. Não posso chorar por nada, pô. Ou porque tá acabando suas férias. Exato. Não pode chorar. Ou porque, sei lá, cheguei no supermercado, tô no caixa, passando aquela compra enorme, lembrei que esqueci a carteira. Não posso tentar chorar. Com R$200, senhor. O que acontece? Veio um ladrão. Policial, tem um parquinho aqui do lado. Pô, então, cara, você não pode chorar em público, cara. Não é aceitável um adulto chorar em público. Triste isso. Terrível. Às vezes, eu não choro, né? Vocês sabem. Mas não. Às vezes, vai que eu quiser. Não, mas não pode. Ainda bem que você não chora. Ainda bem, tá bem. Vlad! Pô, cara, negócio que eu penso assim, criança faz muito. Principalmente as crianças que eu conheço, tipo, andou na mesma época que eu. O pessoal gostava de peidar por aí, cara. Era competição, cara, de quem fazia o mais barulhento e o mais fedorento. Exato. Tenta claro. Fazer isso em público depois de passar numa determinada idade. Cara, de duas uma. Ou o cara vai te chamar de nojento, ou vai achar que é convite. Ah, exato. Tá buzinando. Ah. Como é que você liga? Como é que você lida com isso? Pelo ronco da cuíca, esse cu já levou pique, é o que o cara vai falar pra você. Pelo ronco, pelo berro, esse cu já levou ferro. Exato. Esse você ouve, cara. Você só queria soltar um peido pra jogar merda na cara dos outros. É, e aí? Exato. Não pode? Não pode, cara. Agora, criança, o pessoal fala, oh, faz bem, viu? Mas bem, tá com intestino bom. É. Às vezes te dão remédio pra peidar. Melhor pra fora do que pra dentro. Exato, pô. Cara, uma coisa que tem muito... Inclusive, quando você faz, fala isso é coisa de criança. É brincadeirinha boba. Tipo, fazer chifrinho nos outros. Ah, sim. Passar o pé pra tu brincadeiras picar. No geral, é. Cara. Brincadeiras. Você não pode fazer mais, cara. Você não pode fazer mais nada. Você quer dar um up num retrato? Exato. Não pode. Tirar sarro daquele seu primo cuzão. O que você faz? Daquele seu primo corno. Você quer fazer um chifrinho ali pra dar uma indireta? Não pode. Pra dar um aviso aí. Não pode, cara. O cara vai te cumprimentar, você fala, deixa que eu toque sozinho. O cara fala, puta, na quinta série já não tinha mais graça. É. O cara vai te falar isso. Mas às vezes você só quer tocar sozinho mesmo, fazer um solo que você aprendeu, e aí? Dá aquela tirada, não pode. Não pode, você é adulto, nossa. Cara. Nossa, você usa muito de sarcasmo, hein? Você deve ter um problema psicológico, coisa infantil. Tá vendo? É pessoa que não gosta de expor seus sentimentos. Tem que melhorar esse vocabulário. Exato. Se eu quisesse expor meus sentimentos, eu chorava no supermercado. Mas não posso. Não posso. Anderson Negão. Quando você é criança, você pode ser o que quiser no seu futuro. Por exemplo? Por exemplo, ah, você astronauta. Você pensava isso? Não, eu não pensava. Um exemplo. Sei lá, eu falava que queria ser lixeiro. Minha mãe, nossa, que bonitinho. Nossa, uma profissão aí que ajuda a... Limpa a cidade. Grande profissão Sumaré. Digna. Profissão digna. Não, toda é digna profissão mesmo. É excelente e tal. Aí você cresce... Ah, mas você não vai ser nem da medicina, nem da engenharia, nem do direito? Como assim? Pera aí, você não tá nessa trina aí? Tem alguma coisa errada com você, cara? Como assim? Tu não vai fazer concurso público, cara? É, cara, você tá louco? Você quer ser o quê? Professor de geografia? É isso? Nem existe mais. Você é um merda desse jeito? Você quer ser o quê? Podcaster? Desistiu da sua vida, filha da mãe? Exato, você vai vender camiseta na internet, pedir esmola na internet? É isso que você quer na sua vida, meu irmão? Vai fazer engenharia? Vai desistir de faculdade de engenharia pra você ver. Quando você é criança, desiste do que você quiser na sua vida. Você é uma criança bosta também. Mas a criança pode ser bosta. Exato. É aí que tá. Ninguém vai julgar ela. Exato. Ela não sabe direito, tá escolhendo, tá... É... Pediu um brinquedo, brincou meia hora, não brinca mais. O pai tá pagando em 10 vezes. Mas tudo bem. O pai já sabe que vai ser um adulto bosta ali. Mas sabe, mas não fala nada. E meu filho tem que amar. E no próximo aniversário vai pedir um exatamente igual e vai dar. É. E o pai vai dar. E vamos supor, até os 20 anos, você viveu o quê ali? Um quinto da sua vida. Sim. Só que quando você é adulto, parece que você tá vivendo todos os dias o último dia da sua vida. Você tem que aproveitar. Não, você tem que ser o quê? Um multimilionário. Tem 30 anos e ainda não tem um milhão no banco. É, o que você tem feito com o seu dinheiro? É, exato. Tá gastando com puta. Não tem uma mansão em Copacabana? Não tenho. Não tem um prédio feito de granito em Vitória? Não tenho. Tem certeza? Tem certeza? Não tenho, cara. E pra finalizar aqui, quando você é criança, você decide as coisas sem burocracia nenhuma, cara. Como assim? Não existe burocracia. Pra criança não tem. Não, não tem. Burocracia é uma coisa. Se você lidar com burocracia, você está na vida adulta, cara. Se você quer um amigo, não tem muita dificuldade. Não. É, na sua escola você tem. É, né? Você vê coisas em comum. Ah, você é criança? Eu sou criança, então podemos ser amigos. Você aponta o cara e fala assim, ah, quero ser seu amigo. Exato, e ser amigos. Ah, nunca faça isso depois de adulto com o policial. Cacetete nas costas. Você tá louco, cara? Me chamando pra ser seu amigo do lado de um parquinho. Não, eu nem tinha visto o parquinho. Para, nas costas. E hoje é o dia das crianças fantasiadas aqui. Na verdade, você tava chamando uma criança... vestido de policial. É, porque na verdade quem te bateu com cacetete nas costas foi outro policial. Né? Que era maior mesmo. E não tinha bigode falso. Não, hoje chega pro adulto e fala, quero ser seu amigo. Quero pessoas, esse cara é gay. É. Quer chupar meu pau, chupa, mas não precisa ser meu amigo, não. Exato. É o que você ouve. O que é amizade, cara? Não, você fala, pra aquele cara ser meu amigo, pô, ele tem, eu tenho que ver se ele é de boa índole, se ele não é drogado. Se ele é um racista? Se ele não é um racista? Sim. Se ele não vai votar no Bolsonaro? E daí como que você faz pra virar amigo? Aceita no Facebook? Não, aceita é o começo. É o começo, é. E daí, pô, você vai fazendo várias triagens pra ver se o cara consegue ser seu amigo. No fim, você descobre que ele é, sei lá... Vende tapete. Vende tapete. É. Proíbe de ser seu amigo. Podia nascer uma boa amizade ali. É, podia nascer uma boa amizade verdadeira. Só que porque é burocrático, tudo você coloca burocracia. É verdade. Uma criança quer ir lá brincar. Ela vai. Ela fala, vou tomar banho. Não. Vou trocar de roupa. Não é o que ela quer brincar. Vou pôr um sapato adequado. Não, não tem burocracia. Não, ela quer brincar. Ela vai lá. Agora o adulto vai... Ah, não. Não, vou na padaria. Você vai ter que tomar banho. Ah, vou trocar de roupa. Vou de carro. Vou de carro. Chega na padaria, tira uma selfie. Vai chupar doc. Exato. No pain, no gain. No pain, no gain. E aí, pô, fica burocrático. A vida adulta é burocrática. Toda vez tem burocracias, cara. É uma criança, pô, ela dorme 3 horas naquela noite, no outro dia tá tinindo. O adulto fala, não, se eu não dormir 12 horas, amanhã eu não trabalho bem. Não, ele nesse caso ele dormir 3 horas, é balde de café que o cara tem que tomar. Exato, não. Sem querer, porque ele tá com sono. Exato. Ele faz o caminho do trabalho e passa na frente do parquinho. Exato. Policial passa, cacetete nas costas. Tudo burocracias. Quando você é adulto, você pode reparar, toda a sua vida tem burocracia. Deus me livre. Você quer alguma coisa? Você vai ver qual burocracia que você vai fazer pra pagar 10 vezes? 72 vezes, vai pedir empréstimo. Quando você é criança, sem burocracia. Se aponta. Se aponta. Talvez a sua mãe fale, não nesse Natal, no outro. Exato. Tá, mas você não vai pôr a mão no bolso. Exato. Pode ver, pode ser que sua espada do Changeman com o escudo nunca venha. Mas a sua esperança é maior. Exato. Você sonhando de tá brincando com ele é mais bonito. Mas não há burocracia. Não há burocracia. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio feito por adultos com uma vida merda. Querendo ser criança. Querendo ser criança. Só querendo o quê? Brincar livremente pelado num parquinho e poder cagar em tudo ali. E lamber um pirulito sem pegar diabetes. Exato. E se cair do trepa-trepa, cair na merda, mas não se machuca. Não morre. Exato. Vlad, foi um prazer ter você aqui. Alguém de garbo, elegância. Alguém direto, nascido em Stalingrado e depois vai pra Manaus. No meio do mato. Exato. Fugiu da neve. Um prazer no momento que você faz aquele jabazinho do Tambacast, se você quiser, se você sentir orgulho disso. Pode fazer jabá de outro podcast. Exato. Não, galera, pô, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a carona, inclusive, que... Foi forte, cara, ter que lidar com a preguiça, foi foda. Eu olhei assim, não, vou criar uma desculpa, mas aí o Olavo mexeu o saco, eu falei, beleza, então. Quando ele tomar no cu, como beleza. Adulto, ninguém aceita aí você falar que não vê no seu compromisso. Ah, mas Olavo, eu tô com soninho nenê. Foi quase... Vai gravar, filha da puta! Você é louco, cara? Falei isso do lado do parquinho. Eu nem sabia que tinha parquinho aí aqui. Aí São Paulo é cheio de parquinho, cara. É tá perigoso. Pois é, galera, eu não sei vocês, vocês têm que ser muito louco, mas se vocês gostaram da minha participação aqui, vocês podem procurar mais coisa lá no tambacast.com.br ou então na nossa página do Facebook, facebook.com/tambacast. Ou em qualquer outra rede social, é só arroba tambacast, é isso aí, galera. Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrada! Gabriel Asbar, seu tchau, e fale da nossa lojinha. Bom, pra você que quer acessar nossa lojinha lá, comprar nossos produtinhos totalmente excelentes, entre lá no www.chorume.com.br/lojinha. Pra você que quer encontrar a gente lá no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo. E pra você que quer acessar a gente no Twitter, @nectadolixo. Vai lá, ô, Zop. Zop do parquinho. Eu não sabia que tinha o parquinho a 200 metros do tchau, estúdio. Policial! Você é tio do parquinho, então, seu novo nome. Fale nossos demais contatos e o seu tchau. Tem o WhatsApp, que é o DDD19994955485. De 6 em 6 meses a gente disponibiliza o áudio do WhatsApp aí. Sim. Que é quando tem. Tem o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E tem os grupos, tanto no Telegram como no Facebook, Ouvintes Lameruxos. E tchau. Muito bem, obrigado vocês por terem participado e você por ter substituído aqui hoje. Por nada. Muito obrigado aí mais uma vez o Vlad por ter se disponibilizado a gravar aqui. Muito obrigado, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Que você, apesar de adulto burocrático, nunca perca esses desejos de criança e realize ele todas as madrugadas, longe de comandos policiais e longe de parquinhos aí. Exato. Que você tenha uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau!